Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, começou a Extra Pink Friday de Dia das Mães. Só ofertas arrasadoras, aproveite. E também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Ale Oliveira. Boa tarde, Domênico, que saiu do estúdio para falar no telefone. Boa tarde, Macaco Gibinha, nosso produtor. Olá, boa tarde. Aí. Olá, beleza? Eu sou Ale. Tudo bom aí? Hoje é boa sexta-feira, tarde. Você sabe que hoje é dia de decreto, né? Hoje tem decreto. Já né? De antemão, me chama de saudade, sombra e me deixa apertar o seu peito. Agora, uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Não sei se o Sombra consegue me responder, o Bento ou o Dodô. Qual a diferença entre o Rogério Ceni e o beijo de novela? Ah, porque o beijo de novela é técnico. É, tá, nós. Não fui eu que falei, isso é o Sombra, hein? Boa, Alê. Você gostou ou não? Tô antenado ou não? Ô, Sombra, sabe o que, que é? A gente sempre tem que tirar umas lições da vida, né? Quem tá atento tá sempre aprendendo, tá sempre crescendo. Como, por exemplo, eu. Que tenho principalmente reconhecer que a gente, quando não sabe nada, tem que aprender, né? Exatamente. Como eu faço aqui sempre com os companheiros do estádio, sempre ouvindo, aprendendo. Os muito mais velhos, né? Como o caso do Dodô, né? Eu também. Aprendo com o Domênico todo dia. Sim, mas com todos os companheiros. Mentira, vocês são mentirosos. Nem tudo eu aprendo com ele. Agora, como é feio... ser arrogante, né? Como é feio a prepotência. Arrogância, arrogância. É, como é feio, né? Tô falando da vida, viu, Dodô? Não tô falando do... Não, sim, eu tô entendendo. Como é bom você manter sempre os 10 no chão, sabe? Entendi. A humildade e é muito, muito bom a gente aprender com as lições da vida, porque às vezes a gente vê o outro fazendo e não... Fala, o outro que se dane. Não, vamos aprender, né? Pra botar sempre os 10 no chão, porque acho que isso é importante, hein? É, aprender nunca é tarde. É nunca verdade. É tarde para aprender. A gente vai falar muito a respeito desse tema aí, né? Vai falar bastante. Hoje era dia típico para ter um psicólogo aqui. Ah, sim. Já é dia típico para se ter um psiquiatra psicólogo aqui. Mas é o psiquiatra dos botecos aí. Dos botecos, beleza. Né? Ah, humano? Psiquiatra de boteco. A coisa vai ficar feia. É, boa. Meus amigos. Não, a coisa já tá feia. Mas vamos falar bastante. Peraí, falar bastante pra quem? Já. Hã? Ti pra quem? Ué, pra quem? Não, daqui a pouco você vai ver, né? Mas você vai ver já, mano. Porque meu time tá tranquilo. Não. O meu também. Ô, parneira. Opa! É, fala de nós. E aí, Domênio, como vai? Rapaz. Tranquilo? Ô, seu Bento, tudo tranquilo, né? Vamos lá. Beleza pura. Na expectativa da estreia, do reestreia do Cuca, domingão, 4 da tarde contra o Vasco. Certo. E assim, já chegou e também tá chegando contratações, hein? É mesmo? Quem chegou? Quem tá vai muito chegar? Perto, é o zagueiro Juninho. É o zagueiro do Curitiba? Por 10 milhões aí de reais. Boa quantia também. 10 milhões? 10 hein? Milhões de não reais. Não é muito, não, hein, seu Bento? É, mas. O Curitiba ainda vai ficar com 10% dos direitos do jogador. Certo. Mas nos próximos dias aí deve oficializar a contratação então do Juninho, o zagueiro, que já vem sido monitorado desde 2015. Então, é sinal que o Vitor Hugo vai antes de esperar. Vitor Hugo, é o seguinte não. Também, já vendeu, já foi. Tchau, tchau. Pronto, é só no final de junho, também vai ficar lá, não vai ficar... Aquela coisa, né? Já sabe, a gente já sabe como é que funciona. Entendi. Entendeu? Então é isso aí. Sobre o time de estreia, ainda o Cuca ele gosta, né, de fazer uns mistérios sobre a escalação. É. Vambora, Domênico. Bora, né? É. Ale, é nós contra o Vasco, 4 horas. Vamos ver aqui como e vamos Ale. Que vamos, né? Fala mais aí. Mais ou menos, sabe o time que... O Palmeiras não entrou na briga pelo Everton Ribeiro, é verdade? Tá na briga, não tá? Tá na briga, né? São três. Tá. Então são três Flamengo brigões. E Palmeiras. São Paulo São correndo Paulo por também, fora. E o São Paulo, assim, é igual aquela menina na balada que tá sendo cercada por lobos. E aí aquele, o lobinho filhote tá tipo do lado assim, fala, o que sobrar da carcaça eu vou em cima. Sabe? Sabe? Sim. E o Net Deal, a parada. É. Então, São Paulo tá assim, né? Na encolha, na espreita. E o Cuca parece que nesse momento tá dando uma coletiva, viu? Coletiva agora? Agora. Então ele deve mais ou menos postar o time. Fala aí, Alex. Você acha como vai mudar muito do Eduardo Batista o time? Não, o que vai mudar, Bento, é o desenho do time. Tanto que o Tietê falou hoje na entrevista coletiva que ele já tinha avisado o Eduardo Batista que ele não se sentia confortável. Não se sentia confortável, né? E que agora com Cuca. O Cuca, ele deve jogar todo o seu futebol, né? Que eu acho até um pouco questionável, né? Eu acho que ele pode falar que ele sente melhor com o Cuca. Não sei se precisa pisar agora no Eduardo Batista, que já foi embora, já faz parte do passado. A verdade é que vários jogadores do Palmeiras devem voltar a jogar bem, pelo menos essa é a tendência, porque tem muita gente aquém da expectativa. Com relação ao Juninho, é verdade que o Palmeiras tem muito dinheiro mesmo, as finanças lá vão de vento em popa, né? Porque tem o sócio-torcedor, você tem a Lei Loca, que ajuda bem, né? TV. Tem a TV, enfim, tem uma boa renda nos jogos e tal. Mas eu não sei, cara, você vê ali, ó, agora você tem o Dracena, o Mina, o Luan, o Antônio Carlos, que quando entrou não tava mal. Não, foi bem até. É, e tem aquele menino que foi capitão da Seleção Brasileira Sub-17, o Vitão lá, que agora não vai ter espaço. Não sei se precisava pagar 10 mil moedas. Assim, o Mina... 10 milhões, né? O Mina, a gente sabe que é mais um aninho aí. Mas até o ano que vem, não, tudo bem, metade do ano, né? Tudo bem, mas depois da se Copa, puder contratar o jogador agora, o Luan tá machucado. E o Dracena dá mais quanto de caldo aí? Então, se ele não jogar quarta e domingo... Mas olha, o Juninho, ele pode servir aí, ele já jogou algumas vezes como lateral esquerdo. Pode ser que ele atue para esse lado aí. Entendeu? Às vezes eu questiono o seguinte, que nem eu falei do Vitor, né, do Vitão, né, que é zagueiro da base. Parece que ele tá jogando como lateral esquerdo lá, inclusive no Curitiba. Tem o João Paulo... E o Palmeiras precisa desse setor um jogador aí, né? Tem aquele João Paulo que agora tá na Chapecoense por empréstimo, lateral direito, que é melhor que o Fabiano. Você tem o Vitor Luiz, João que é Pedro, melhor... Né? João Pedro, desculpa. João Pedro. Falei João Pedro Paulo. Tá na Chape, né? Na Chape. É bom jogador. E ele era da categoria de base do Palmeiras, isso, né? Isso. Saiu pra pegar uma experiência. O Vitor Luiz, que é melhor que o Egídio. Então, às vezes, se você olhar com um pouquinho de cuidado... É que é muito dinheiro, né, Ale? Mas se ele vier pra lateral esquerda, é legal. Então, mas aí se você olhar com cuidado, às vezes você não precisa gastar tanta grana e você dá uma perspectiva melhor pra categoria de base. Como tem feito vários times, né? Muita gente usando a base aí. Mas não é a política do Palmeiras, definitivamente... Eu, sinceramente, acho que o time está cada vez mais forte, com o Cuca é ainda mais favorito no Brasileirão. Mas se eu tenho um filho ou sou empresário e vou colocar um menino na categoria de base, o último lugar que eu pensaria ia ser no Palmeiras. Porque a dificuldade para subir é enorme. Mas tem um monte de jogador que subiu, Ale. Não podemos pensar, pera só um minuto, como não joga? Não, pô, quem? O Palmeiras foi muito pior, pera aí, eu vou ter que defender agora. O Palmeiras foi muito pior nas suas categorias de base. Espera só um minuto. O Palmeiras foi muito pior nas categorias de base no passado. Hoje, de um tempo pra cá, aí uns 5, 6, 7 anos atrás, o Palmeiras vem revelando alguns jogadores. Não. Eles podem não estar atuando no Palmeiras, mas estão jogando no Brasil. Como então, não? Sim, o João Pedro tá jogando. Mas é isso que o Ale tá falando. Então, ideia, tudo bem, não mas no clube. Não, tudo bem, mas se você for pôr pro menino, porque o menino quer jogar no Palmeiras, aí tudo bem. Aí não tem jeito, né? Mas se você quer que o menino vire um profissional, por que não, Palmeiras? Lógico que sim. Não, acho Palmeiras que não. Hoje está colocando, por exemplo, jogadores aí da categoria de base em alguns times do Brasil. Comparação com os outros times de São Paulo. Ah, não, vou comparar. Santos, Corinthians. O Santos ainda acho que lidera. Eu acho que agora nem tanto, viu? Santos? O São Paulo tem muitos jogadores da base, molecada, e o Corinthians também. Só o Palmeiras que não tem. Você pode pegar aí de 1 a 11, você não vai achar. Mas é o seguinte, você tem dinheiro, vai trazer os melhores que estão por aí? Não vai, a base não sobe mesmo. Não, mas tudo só bem, sobe os melhores eu concordo. Mas se você vai trazer um cara pra ser o zagueiro número 4, o atacante número 5... Aí pega da base. O lateral número 3, aí a base... Se a base não servir pra isso... Então, mas aí acontece isso no Palmeiras, valeu. O Palmeiras até colocou aí. O João Pedro, por exemplo, era um dos jogadores que vinha sendo utilizado, mas num time muito mequetrefe, né? Verdade. Que quase caiu para a segunda divisão. Aí quando o time começou a se reforçar, ele virou terceira opção. Ele foi procurar, ele tem que jogar. Mas não é melhor que o Fabiano? Muito melhor, muito melhor. Só que o Palmeiras emprestou. E como empresta alguns outros jogadores aí, né? Tem alguns outros volantes que estão espalhados. O Matheus Salles parece que está também na Chape, não tá? É, outro bom volante. Então, bom jogador. Ele jogou, foi campeão na Copa do Brasil. Então assim, existem alguns jogadores. Aí quando é muito bom e bom acima da média, aí sim fica, né? Que é o caso do Jesus, Gabriel Jesus. Mas é complicado. Mas eu acho que o Palmeiras já foi de não utilizar as categorias de base num passado. Hoje ele até usa algum, bem menos do que deveria, concordo, bem menos do que deveria. Mas vem usando também, né? Ah, mas quem do elenco atual, titular hoje, do time principal do Palmeiras, é da base? Não, ninguém. Não, hoje não, mano. Na base do Palmeiras não tem ninguém, porque o Palmeiras, o Ale acaba de falar, quando o time tem muito dinheiro, ele acaba por vai contratar... Buscar, né? Ele acaba por contratar jogadores que são um jogador de nome Corinthians e que venham pra resolver. Ah, não dá pra comparar Corinthians com o Palmeiras, mano. Como desculpa, não, hein? Como não? Você é louco? Tá de brincadeira, você é louco, né? Aqui tem qualidade não, mesmo, tá de brincadeira, mano. A gente não precisa de uma dondoca bancando nossas contas, não, Paquito. É, mas a gente... mas a gente tem, dane-se. Não precisa de dondoca pagando nossas contas, não, Paquito. Não importa, mas a gente tem e o problema é nosso. A gente não precisa de uma hebe na nossa vida, não, filhão. Mas aí é mérito do Verdão. E demérito do teu time que não consegue nem colocar um patrocínio na camisa. Se não fosse a dona da financeira lá, filhão. Nem patrocina a camisa, vocês conseguem pôr, meu amigo. Se não fosse a dona da financeira lá, filhão. Financeira. Você já tá pior que o Vasco, Vasco, cara. Enxerga, porra. Ô, mano, você tá chamando o Dodô de garoto de programa? Como se fosse. Eu não. Garoto de programa? Foi isso que eu entendi. Tipo que uma mulher banca. Aquela música do Zé Ramalho, sabe? Mas o Alê. Garoto de programa. Zé Ramalho, abraço pro Zé Ramalho. Desculpa, mas aí é mérito da diretoria do Palmeiras, que faz um trabalho brilhante. Se tem patrocinador na camisa, que é o mais caro do Brasil, se tem alguém bancando algum jogador... Mérito do Palmeiras e demérito do Corinthians. Aonde? Nós temos Navy Rights do estádio, nós temos que patrocinar em camisa. Vocês não têm porra nenhuma. Vocês não têm nada, mano. Fala bobagem. Cadê o Navy Rights, vocês? Bobagem. O Corinthians não precisa estampar. Ah, não precisa. Agora não precisa gritar. Só que tá devendo, meu amigo. Paga o estádio aí, filho. O Corinthians não precisa ficar sujando a fachada do estádio. Não, não precisa. Com o nome de empresa, filhão. Sujando. Tá certo? E sujando. É, inclusive vocês foram autuados aí pelo... É, autuado, cara. Não inventa mentira, não. Pelo Dória. Mandaram reduzir lá o nome do patrocinador na fachada. Se enxerga, Paquito. É, se enxerga você. Isso é pra quem tem. Ô, mano, não é pra quem quer, não. Mano, vocês não têm dinheiro pra pagar a mensalidade, você tá falando o quê? Se não fosse, a Dondoca lá, aqui, filhão, você eu duvido. Pior que o Vasco. Se o presidente do Corinthians faria de tudo pra ser um patrocínio igual ao do Palmeiras. Ah, para. Fala bobagem, fala bobagem. Isso é momento paparrão pra você. Para. Segue o jogo. Aí é do Nico do Belo. Segue o jogo. Sem falatório. E aqui, ó, só pra concluir. Vocês ganharam o que esse ano, meu time? Campeão paulista. Quero dizer pra você o seguinte: da base que tá no time, hoje, tem lá o Vitinho. Não joga. É. Já jogou. Na pré-temporada, né? É. Cauê. Olha lá, Augusto. Nossa. Só um minuto, gente. Deixa eu passar a informação. Augusto, mas só falou Pereira. Mas pera só um minuto. Eu tô falando dos caras da base. Então, vocês falam que não joga. Pera só um minuto. Mas vocês estão falando que não foi utilizado. Tô falando, não joga. Eu falei, os caras falando. Mas você tá não entendeu a pergunta. Eu mas falei, o Ale acabou de falar quem que é do time principal do Palmeiras terceiro... tá sendo utilizado que é da base. É um terceiro quarto, não é pro time? Você falou? Tá aqui. Ó, o Vitinho. Fala, Vitinho deve ser quarto. Do quarto opção. Cauê, o Augusto, o Gabriel Jesus foi vendido. O Matheus Salles está no Bahia, né? Não tá na Floma Chapecoense, acho que é Bahia. Então, no time titular. João Pedro na Chape, o Lucas Taylor, que é lateral direito também. Então, mas é que... E o Lucas Taylor, olha, o Lucas Taylor e o João Pedro são melhores que melhor. Fabiano. Mas o seu advogado não deve ter entendido a pergunta. É que nem o Matheus Salles, né? Que nem você falou aí. Não, então, o Matheus Salles, por exemplo, é melhor que o Rodrigo que veio. O Natan, que tá na chapa, que não é bom. Do que o Roger Carvalho, que trouxeram. Então, assim, pra fazer de 1 a 11, eu concordo com o Dodô. Ah, mas aí você precisa trazer um ou outro aí, que de repente pode, sei lá, né? Não, de 1 a 11, você vai atrás de grandes jogadores. O Palmeiras tem feito isso. Você quer levar essa fruta boa, mas leva ruim também. Então, mas daí, de, por exemplo, do 15 ao 26, se você não tem opção na base, você vai buscar. Se você tem, o Vitinho é um menino muito promissor. Você viu o Vitinho jogar no Campeonato Paulista, no Sul-Americano? É bom. É bom, na base ele era destaque. É. O Gabriel Jesus é um grande exemplo. É um destaque, né? É um grande exemplo. Você sabe que o Gabriel Jesus não ia ser inscrito, né? Só foi inscrito no Campeonato Paulista porque o Cleiton Xavier não tinha sua situação regularizada com a Ucrânia. É verdade. Ele não seria inscrito no Campeonato Paulista. Aí a documentação do Cleiton Xavier não chegou. Nossa, Léo, agora você deitou no Domênico. Não, não é deitar no Domênico. Deitar no Domênico agora. Eu acabei de conversar, tô dando subsídios aqui. Eu tenho certeza aqui, que o Dodô concorda que a molecada dele deve ser mais aproveitada. Mas quer dizer, foi aproveitado não por vontade própria, e sim por necessidade. Porque o inscrito lá seria o bichado lá, o Cleiton Xavier. É, se não fosse a questão física do Cleiton Xavier, o Gabriel Jesus não teria estourado. Não teria tido oportunidade. Eu acho que é um bom momento pro Palmeiras, já que tem dinheiro, tá organizado. Poderia fazer uma base forte. Isso. Né? Mas isso eu concordo. Entendeu? Concordo. Aí mas não precisa trazer um ou outro. Às vezes você traz um ou outro pra agradar um empresário, pra depois ter vantagem numa negociação futura. Tem muito negócio que é casadinho, né? Você traz um mais ou menos para depois pegar um bom. Mas já foi pior, viu, Alex? Mas eu acho que assim, o Palmeiras tem um elenco muito forte, mérito da direção. Poderia olhar com um pouquinho... Ah, mas isso eu concordo com você, eu concordo. Mas eu acho que foi pior, viu? Já foi pior, você sabe que foi. Ah, você tá mesmo nível da época do Leite. Não, não. No Leite não tinha... Na época do Leite, ô, seu Bento, não tinha nenhum jogador em nenhum outro time. Não tinha. Não, tá, mas não hoje você tem aí, né? Acabei de falar alguns jogadores que estão jogando aí no Brasil. Ah, mas... Então, primeira divisão, hein? Primeira divisão. Sim. Na época do... não tinha, não. Na época da Parmalat não tinha, mas, não, hein? É, mas de titular, né? Vai ser difícil. É, não, isso, talvez... Ah, é que agora talvez você não lembre, mas possivelmente eu na acho época que sim. Tinha. Ah, não tinha, não tinha. Pode. Não tinha, pelo menos nunca mexeu com... Cadê o Daniel Alvinho, Ale? Não, esse aí não. Nossa. Tem, não. E esse aí tava longe de ser o Daniel Lovinho. Nossa. Muito bem, seu Bento. E aí? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. Fala do time autossuficiente, velho. É. Paga lá a mensalidade. O time que se, inclusive, ô porco, embaixo do estádio do Corinthians. Embaixo do estádio do Corinthians tem petróleo. Não sei se você sabe disso. Embaixo do estádio do Corinthians. Disso? Embaixo lá. O que tá embaixo do teu estádio é a nossa lixeira que nós mandamos lá, o pedregulho lá. Pra você que não sabe, o escombro do estádio do Palmeiras. É do Palmeiras. Nós mandamos vocês lá a lixeira. Lá. Aquilo ali foi utilizado numa parte do estacionamento durante a Copa do Mundo. É verdade. Certo? Mas já graças a Deus foi pulverizado, tá certo? Queimamos aquilo lá. Foi quando desmoronou. Chamamos sim. Fez usar e tá lá. Foi quando desmoronou. O Fábio de Melo foi lá, já benzeu o bagulho, tá certo? Marcelo Rossi já também deu uma reforçada na benção. E o bagulho é louco, mano. Mas sabia lá. Disso mesmo? Embaixo do estádio do Corinthians, Bento, passam os dutos mesmo da Petrobras. Passa, teve todo aquele embrólio na época da construção, que ia passar a porra toda. Ou seja, se o Roberto Andrade quiser abrir uma torneirinha lá, desviando de um cano, tem dinheiro pra cacete. Você acha que os dutos passaram... Corinthians é um time árabe no futebol brasileiro, mano. Roberto Andrade, se eu sou o Roberto Andrade, mano, eu me visto de shake agora, só pra tirar um. Que isso? Ô, mano, sabe, andando com aqueles bagulho lá, Domenico? Pra mexer nos dutos lá, que passam embaixo, você acha que não teve que mexer lá, teve mais investimento, porra. Ficou mais caro. Não, mas teve, né, mano? Ó, mas vamos lá. Vamos lá. Também muito perto é o Cleison da Ponte, né, Cleiton. De aceitar com o Corinthians. Vai mandar o Léo Arthur e o Claudinho. Sim, o atacante Claudinho. Bom jogador esse moleque. Exatamente. Aí vai pagar cerca de 4 milhões e ainda a macaca 40%, né? Fica com o Corinthians. É isso? E o resto fica com a macaca ainda. Bom jogador, mano? O quê? O Cleison? Não, Bento, pra falar a verdade, cara, é um jogador que não vem pra ser titular. O Cleison, ele chega na condição que talvez tenha chegado o Cleiton que veio do Atlético Mineiro. Porque hoje o time do Corinthians, ele tá desenhado. Por mais que, inclusive, o Alê não goste do Romero, ele pega no pé do Romero até de forma pessoal, eu acho. Melhor do mundo pra mim. O Romero é um cara que tá encaixado. Você reconheceu? Sim, o Mano tem falado, eu tenho ficado mais atento. Legal o seu gesto de humildade pra agora. Pra mim, agora, né? Ele é o melhor do mundo. Claro que continua sem a bola, né? Ah, tá, o melhor do mundo. Tira a bola, o melhor do mundo. Mas a questão do Romero... ele é um cara que tá encaixado e dificilmente perderá a posição. Porque, taticamente falando, é um cara essencial no esquema do Carilli. É um cara que muitas vezes ali ele tá pra dar o combate defensivo e ajudar a defesa também. Na parte ofensiva, volto a falar aqui, ele não é um primor, ele não é um craque, mas ele tá longe de ser um cabeçudo com a bola no pé também, cara. Tá longe de ser. Mas com relação aí ao time do Corinthians ainda, eu entendo que o Corinthians ele deveria avisar outras posições dentro do campo pra poder buscar alguns reforços. Por exemplo, o Corinthians hoje ele depende muito mais de dois laterais, tanto um direito quanto um esquerdo, do que de um atacante de lado de campo, como é o caso do Cleison. O Corinthians hoje ele depende muito mais de um meia de qualidade, caso não possa jogar o Jadson ou o Rodriguinho, do que de um atacante de lado de campo. Porque aquele time do Corinthians hoje, Sombra, para o cara chegar e tomar o lugar de alguém, ele precisa ser um cara diferenciado. Não é qualquer cara promissor de qualquer time pequeno que vai chegar já assumindo a condição titular. Porque o time do Corinthians todo mundo escala de cor salteado. Você tem ali, ó. É Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero. E lá na frente o Jô. Então, o time do Corinthians é esse, cara. Não tem muito o que mudar. Aí você vai falar, tem um jogador A, B, C ou D que pode entrar no lugar de um ou outro. Concordo. Mas o time titular do Corinthians é esse. Agora, se chega, por exemplo, um Cleison, tira quem? O Romero pra que ele jogue? Dificilmente eu acho que isso acontecerá. Que o Romero é um dos caras prediletos do time, até na ótica do Carilli. sempre quando ele pode, ele exalta aí a participação do Romero em campo. Volto a falar aqui, tem outros jogadores aí que o Corinthians poderia ir atrás, um zagueiro de qualidade, certo? Não jogou o Pablo, por exemplo. Os dois foram convocados, já que eu falei do Romero. Romero e Balbuena foram convocados aí para amistoso aí que o Paraguai fará contra o Peru. Já vão desfalcar o Corinthians, acho que agora em junho, dia 8, talvez, acho que é. Então o Corinthians precisa se reforçar, cara. Porque por mais vai, não vai jogar o Balbuena, vai entrar o Pedro Henrique. Mas será que o Pedro Henrique, se numa dessas tiver que dar conta de 5, 6 jogos seguidos, ele vai ter lastro pra poder segurar essa bronca? Não sei, cara. O Léo Príncipe, nas oportunidades que ele teve de jogar, não convenceu. Sabe? Precisa ter realmente aí umas peças de reposição. Por exemplo, o Jadson não joga. Põe quem na articulação? Não tem, mano. Vai adiantar o Maicon? Vai pôr um outro cara, o Camacho, pra fazer a função? Tá longe de ser o ideal. Rodriguinho não joga? A mesma coisa. Então vamos aguardar, velho. O Jô também é uma peça que se o Corinthians puder repor, por mais que eu goste bastante do Casinha, é um cara identificado com o Coringão, mas tá longe também do que o Jô representa hoje dentro de campo. Por exemplo, amanhã o Jô não vai jogar um clássico. O rei dos clássicos. Porque se o Jô joga, é certeza de gol. Pode até perder o jogo, mas que vai fazer um vai. Gol do Jô. Aí não vai jogar o Jô, vai entrar o Casinho. Tudo bem, você vai torcer pro cara, mas tá longe de ser o Jô. Então o Corinthians, eu acho que ele precisa de algumas adequações aí dentro do time, para montar um elenco de qualidade para a disputa do Campeonato Brasileiro. Porque uma coisa é você disputar um torneio formato Copa, né, Sombrão? Porque Copa é aquele negócio. Alçou uma bola na área, bate, rebate, empurrou para dentro, beleza, ganhei o jogo, fechei a casinha e avancei de fase. Agora o Campeonato de Pontos Corridos, você precisa ser um time muito mais regular do que um time numa campanha de Copa, cara. Copa é aquele bagulho, é mata-mata, velho. Joga por uma bola, uma falta, um pênalti, enfim, que se dane. Agora o campeonato de pontos corridos aí é aquele negócio, apesar de eu detestar, eu acho uma grande M um campeonato de pontos corridos, porque eu gosto de sangue, velho. Eu gosto de final, eu gosto de ver o circo pegando fogo. Agora esse negócio de campeonato de pontos corridos é coisa de europeu tonto, velho. É coisa de europeu tonto. Por mais que digam, mas é o mais justo. Nem sempre o que é mais justo é o mais legal. E eu acho uma grande M o campeonato brasileiro ser disputado nessa forma de pontos corridos. Eu acho que poderiam, pelo menos, no mínimo, Sombra, copiar a fórmula que era do Campeonato Carioca, não a desse ano. Que é ridículo. Primeiro também. Turno contra o vencedor do segundo turno. Seria o ideal, cara. E se for o melhor nos dois, campeão aí, direto. Aí beleza. Aí eu concordo 100% e tô de acordo. Agora, a partir do momento que você faz aí um campeonato assim, cara, é chato. Porque, pra falar a verdade, Sombra, no segundo terço do campeonato, já tem muito time que não briga por mais nada. A não ser pra não cair. E tem muito time que já tá estacionado no meio de tabela que também não vai subir e não vai descer. Então eu acho que poderiam modificar assim aí a fórmula de disputa aí do Campeonato Brasileiro para voltar ao mata-mata. Véio. Eu sou totalmente contra essa ideia do Mano. Ah, para variar, você é contra mim. É que eu gosto de coisa assim, ó. Eu gosto de linha direta, cidade alerta, eu gosto de coisa assim, mata-mata. Mata-mata. Já tem várias competições que... A minha TV escorre sangue, mano, ali. Que vão matar esse desejo do Mano de... Essa sede de sangue quase, do Mano. Quase todas as competições são. É. Mas nenhuma tem do brasileiro. Mata-mata é o Chuck Norris, né, esse pessoal. Minha TV escorre sangue, velho. E o... Sabe o que eu tava brincando aqui com o negócio do Romero, mas uma coisa eu tenho que concordar com o Mano. Eu tava fazendo uma avaliação mais cuidadosa do futebol do Romero. Não, é verdade. Eu só acho que não é... Vai dar o braço a torcer, né? Não pode ser. Semi a torcer. Semi. Eu só acho assim, que chamá-lo hoje de atacante... Não é. É um equívoco com o que ele pratica no Corinthians. Não, falando sério. Ah, entendi. Porque ele libera muito mais o Rodriguinho, que tá vendo uma fase maravilhosa, para pisar na área, para ser o decisivo no um contra um, para tentar a jogada de ataque, do que ele, Romero. Então, assim, eu acho que talvez a denominação esteja atrapalhando ele. Porque ele não ataca o adversário, mas ele ajuda muito. É tipo assim, um marcador pela beirada do campo. Nisso ele tem sido muito eficiente. Para liberar o Rodriguinho, às vezes o Jadson, para se aproximar do jogo. Agora, então assim, se você entender o Romero como um marcador pela beirada, pelo lado do campo, aí você vai começar a avaliá-lo de uma melhor forma. Como atacante, é mais difícil. E você sabe que tem muita gente aqui, me criticando, porque eu falei que o Palmeiras não aproveita bem a base no profissional. A transição não é bem feita, né? E aí eu fiz aqui, o Dodô pode me ajudar, o Sombra, o Bento e o Mano, uma seleção de jogadores revelados no próprio clube. Por exemplo, Araruna na direita, Gustavo Henrique dos Santos e Rodrigo Caio na zaga, e o Arana na lateral esquerda. Meio campo, Maicon e Thiago Maia. Aí Vitinho do Palmeiras, por um lado. Luiz Araújo pelo outro. Lucas Fernandes como meia. E o Léo Jabá como centroavante. São jogadores que ou estão sendo aproveitados pelos seus clubes ou poderiam ter mais espaço. Quer dizer, uma safra interessante, que você tem um lucro, muitas vezes um lucro técnico, quer dizer, o jogador que colabora com o time, como é o caso, por exemplo, do Carana, do Thiago Maia, né, do Luiz Araújo, e um lucro do ponto de vista financeiro também. Uhum. Só dar o exemplo do David Neres, quanto que não rendeu ao São Paulo e vai render ainda mais. Vai render tá mais muito. Ainda. Então, assim, só é, a transição, para mim, não é bem feita. Eu não sei se eu não me expressei bem. Uhum. É, o Palmeiras, potencialmente, tem tudo para ter uma base muito forte. E eu não estou falando de ganhar a Copa São Paulo, não, que nem é o torneio mais importante da base hoje. É o que tem mais apelo. Mas eu estou falando de tentar aproveitar esses garotos, dar a esses garotos mais minutos na equipe profissional, porque eu acho que fortalece demais a categoria de base se você dá espaço para essa rapaziada. Tá certo. Estamos aqui nas manchetes do Estádio 97. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, que também agora vai falar de Bridgestone, Dodô. É verdade, é verdade. Atenção, você, atenção palmeirense. Você que tá afim de assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. E olha, parece ser uma coisa impossível, não é verdade? Mas não é impossível não, hein? Não é não. A Bridgestone vai ajudar você com essa. Se você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha um par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras. Essa não dá pra perder não, hein? Aproveita aí e vai agora mesmo diretamente para um revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos terminem. Acesse torcidabridgestone.com.br e saiba mais. E é o seguinte, Sombra, eu vou descolar para um primeiro torcedor que entrar no ar no 3284-7707. Opa, apenas o primeiro torcedor palmeirense, só um, eu não tenho mais que isso, aliás. Obrigado pro Bruno Ranieri. Grande Bruno, meu amigo Bruno, que descolou esse ingresso pra mim aqui, o Bruno lá da Bridgestone. E o Bruno falou assim: Dodô, eu tenho um par de ingressos, mas só pro primeiro, hein? Hoje eu não vou descolar mais, não, mas um eu vou descolar. Grande Bruno Ranieri, lá da Bridgestone, vai descolar esse par de ingressos pra você, mas você tem que entrar no ar e responder. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Respondeu corretamente, fácil, né? Ganha um par de ingressos para o jogo do Palmeiras e Atlético Tucumã, válido pela última rodada da primeira fase da Copa Conmebol Libertadores Bridgestone, tá bom? Só o primeiro que ganha, tá bom? Mas não perca também, você que tá afim aí de trocar os seus pneus, tá precisando trocar, comprou 4 pneus Bridgestone, Firestone, ganha um par de ingressos. É legal. Bridgestone! Continuando com as manchetes, calma, eu sei. Vai ter placar, eu sei. A gente vai falar um bocado, calma, calma. A gente antes vai falar de mais times. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também do Extra. Começou a Extra Pink Friday de Dia das Mães. Só ofertas arrasadoras, aproveite. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. Sobra, vamos ao Santos, mas duas notícias rapidinho aqui que saiu agora. Acabou de sair, primeiro, fresquinha. Primeiro, do futebol internacional, Chelsea campeão do inglês na sexta-feira, 1-0. E outra, saiu a punição do Felipe Melo. 6 jogos. Seis? 6 jogos, mais 10 pila de... 10 o quê? 10 mil? 10 mil reais de... punição. Ah, puta sacanagem. É isso aí. Desculpa. Ó, tirou da Libertadores. É, só volta. Praticamente assim. Semifinal. Se ele não chegar até a semifinal, ele tá fora. É. É uma sacanagem, é um absurdo. O cara foi ele... se defender, velho. Então, na verdade, ele tem mais. Ficou fora de um, né? Vai ficar fora, é isso aí. Só volta na semifinal. Acho que voltaria, em tese, num jogo de volta de semifinal. É, porque. Se é oitavas, 2. Quartas, 2. 1 agora. Mas sim, tem mais um. Não, já sofreu um. Já comprei um lá, então. Um, dois contra o Atlético Tucumã. É. Você já comprou um, contra oitavas, dois contra as quartas. É sacanagem, né? O Palmeiras tem que recorrer. E é um absurdo o que tá fazendo com o Palmeiras aí. Um absurdo, porque o outro time já tá fora. E aí que se dane, né? É, é brincadeira, velho. Brincadeira. Só falta também. É a punição ou tem negócio de campo também? Porque só falta essa também, né? Ainda não saiu. Ah. Por mim, só falta essa. Acho que vai ser um ano sem jogar, né? Vamos ao peixe. Torce muito aí. Só pra esse assunto que é bem quando importante. Quando for São Paulo, você vai ficar feliz também, viu? De acontecer isso. Só queria entender o que aconteceu. Vocês não fizeram o mesmo escândalo. Eu queria entender o que é aquele tiozão da Comebol. Como não fizeram o mesmo escândalo? Eu falei aqui. Ah, falo. Pega aí a gravação. Sim, eu não vi uma vez o senhor e o Motinha falando aqui. O quê? É, engraçado. Não do vi Palmeiras? Nenhum do time adverso falar. E eu falei aqui que era um absurdo se o São Paulo fosse punido. Ô, Dodô, desculpa, mas aqui, quando aconteceu esse problema aí do Palmeiras, eu falei todas as vezes que era um absurdo. Falou? O meu tá gravado. E o Moto falou? Eu falei. Ah, mas eu não respondo pelo Moto, eu respondo por mim. Vai tá louco? Falei, Dodô. Falou? Vou acreditar em vocês, vocês são meus amigos. Eu queria entender, Dodô, o que esses tiozão aí da Comebol, eles... Não, o Mano não falou, né? Mano não falou. Não, o Mano não fala isso. Não defende. Mas o que esses tiozão, eles, se eles estivessem no lugar do Felipe Melo, o que eles fariam? O que ele acha que é o cara que jogou lá? O que ele acha que é o certo fazer nesse tipo de situação? Porque sair do campo ele não podia. O vestiário estava fechado. Ele ia ficar o quê? Parado, apanhando? Ele tinha que apanhar e quase ser morto. Aí beleza, isso. Aí só pune o outro lado. Não, capaz daí os caras puniam o Felipe Melo porque machucou a mão de alguém. Também, com certeza. Né? É. Não, porque ali, pôs a cara na frente. Ali não tinha o que fazer. Pô, é brincadeira, velho. É um absurdo. Ué, mas um peixe. Sobre o... Os santistas estão tudo revoltados. Vocês ficaram incomodando aí o espaço do Santos. Perdão, pra escola. Tinha que falar rapidinho isso aí. Mas olha, o peixe que sobre o Nilmar... É, comentou no programa interesse, mas não dá, né? Os altos salários do jogador, aquela coisa toda, parece que foi descartado o Nilmar de vir pro Santos. Certo? Pô, diz que esse Nilmar aí, acho que ele não joga desde a Arca de Noé. E o cara consegue sempre fazer bons contratos, né? Com por onde passa, né? Tá. Isso aí. Boa. Mais alguma coisa do peixe, Ale? Não, acho que é isso aí, tranquilo, né? É, o Nilmar é sempre tá precisando de um atacante, cara, pega o Nilmar. É. Pega o Nilmar. Pega todo mundo Nilmar. Tá sempre pra pegar o Nilmar, né? Todo mundo tá brincadeira. Atrás. Aí ele vem, só cisca aqui, cisca ali, tá lá nos Emirados Árabes. Ah, tá sempre na Arábia. Ele tá lá, né? Não é muda. Caro, né? Tá certo. Estamos aqui no Estádio 97, né? O magnífico Estádio 97. Porém, hoje um tanto... Né? É. O placar do Estádio 97 informa. Pô, era uma quinta-feira tranquila pro futebol, né? Tá tão tranquila que o Morumbi tava até vazio lá. Aí, ó, Defesa e Justiça 1. Brasil. Sem defesa e sem técnico também 1. Isso aí, ó. Parabéns, Mito, né, pelos 6-3-3, né? 6 meses de trabalho, 3 campeonatos, 3 eliminações, ó. Ele que fez 100 gols aí, agora tá em busca de novo recorde, hein? 100 eliminações. Falta só 97. Que pena. Será que dura até quando? Bolão, que rodada cai o Mito? Na primeira, na segunda? Se eu conheço bem o time, cai na rodada 24. Ui! É sensacional. Ai, ai. Sombra, meu Deus ai, do ai, céu, ai. Sombra. Olha, e hoje eu vi falar em Everton Ribeiro, né? Que São Paulo corre por trás pra contratar o Everton Ribeiro. E tá aí. Ontem, por favor, com a palavra. Não tenho o que falar, não. Tem que falar. O time, coitado. Eu nunca tinha saído da Argentina. Primeira vez que saíram, viagem internacional, que nem o Bar. Deve estar na mesma alegria que nem o Bar. Né? O Bar, mesma coisa que o Bar. Era virgem. Exatamente. O Bar e o time jogou a primeira vez. Verdade. É, talvez seja uma espécie de um Juventus. Talvez, eu não sei se o Juventus já chegou a jogar alguma partida no exterior, né? O Juventus. Sim. Aliás, o Juventus, antes de você descer o bambu, no sábado que vem, dia 20, somos... vai ter um jogo comemorativo de 93 anos do Juventus da Moca. E eu vou participar às 15h. Boa, Ale. Lá na Rua Javari. Legal, vai ter bacana. Amoroso, vai ter Canoli. Vai ter Canoli. Ah, bom, então eu vou nesse O jogo. Aloysio Chulapa. É bom, é bom. O árbitro que o Mota tanto gosta, aquele Margarida, aquele... Ah, ele vai ver. Margarida? Aquele, mas um novo sentador. Um sentador da nova geração. Mas vai ter o aniversário do Juventus, convidar todo mundo pra dar um pulo lá. Eu vou dar tapa com nojo na cara da macaca. Tapa com nojo na cara da macaca. Olha só, ô Ale, que arrogância desse Ale, brincadeira. Olha, pessoal, você sabe que assim, eu estava tentando fazer um breve resumo de uma série de coisas as quais eu gostaria de discorrer sobre, cara. Mas... Bom, vamos pontuar primeiro aí. Acho que o problema maior... Foram 17 ou 18 dias treinando. Treinando para resolver os problemas. Problemas, na sua maior parte, defensivos. E que já há algum tempo passaram também a ser ofensivos. Porque o clube, à mesma medida que parou de tomar alguns gols, também parou de fazê-los. Mas ok. São 18 dias, o Rogério vai aí, dá um jeito. Esse dar um jeito, não é um dar um jeito que às vezes você espera de um técnico consagrado como o Tite. Não é o dar um jeito de um técnico já vencedor, de um Muricy Ramalho. É aquele dar um jeito que você fala assim, olha, ele ainda está em processo de crescimento na carreira. Muito terá que aprender. E aí a gente pega aí 17 dias e a gente vê que a coisa está pior do que quando terminou o primeiro período. Aí ferrou, né? Aí você vê que o grande leão de treino, Neilton, que treinou como Messi, jogou como Neilton. Aquilo que eu entendo me parece muito óbvio a muitos torcedores, que Neilton sempre será Neilton. Neilton não vai ressurgir das cinzas. Não há como. Neilton não serve para esse tipo de time grande como o São Paulo Futebol Clube. Neilton tem limitações. Neilton é para Botafogo. Aí você vê que o zagueiro que menos falhou no começo de ano no São Paulo, Lugano, sequer o banco de reservas esteve. Não tô dizendo que o Lugano é o monstro de 2005, não tô dizendo isso. Mas com toda a idade do mundo, o Lugano vinha sendo, talvez ao lado de Rodrigo Caio, o zagueiro que menos falhas teve numa defesa que vinha se comportando de maneira horrorosa. Eu posso contabilizar talvez uma falha do Lugano no começo do ano inteiro em várias partidas que atuou. Não, nem no banco. Tínhamos lá o grande Lucão, que há um ano não jogava no Murumbi, se não me engano. Beleza. Então vamos de Lucão. Mas são 17 dias de treino, né? Claro. 18, né? 18? 18, um dia a mais aí. Tá bom, mas não vamos brigar por um dia. Sim. Mas foram aí 18 dias. Muita coisa deve ter mudado, né? Se acertou aí a recomposição do time. Se orientou melhor as formas de atacar. A mobilidade dos atletas. E o que a gente viu foi um São Paulo de um primeiro tempo onde, sim, é verdade, acertou um golaço de fora da área pelo Thiago Mendes. Antes um gol anulado, ok, rápido. E depois de um gol de empate, o que se viu foi, principalmente no primeiro tempo, um Defensa e Justiça muito mais consciente do que fazer em campo, levando perigo, e como não basta o argentino levar perigo, também tinha o Lucão para levar perigo, né? Que como se não bastasse falha no gol argentino, ele também quase fez um golaço no ângulo. Nossa, ia fazer um golaço, né? De maneira patética, ridícula, mas tudo vai dar certo, foram 18 dias de treino, vai ter agora o intervalo, E é lógico, o Rogério no intervalo, ele vai ter aquele toque com a pouca experiência que ele tem, mas ele vai falar assim, não, gente, lembra que a gente treinou 18 dias? É assim, olha, a gente treinou 18 dias dessa maneira. E então, nós vamos adotar aquela joga. Não conseguimos desse jeito? Ok. Não, mas vamos fazer uma mexidinha aqui e tal, porque com 18 dias ele conseguiu, teria conseguido reorganizar o elenco, agrupar, conscientizar os atletas, né? Com certeza. Porque se ele não tem experiência, inteligente o Rogério é. Sim. É. Aí, nós vamos pro segundo tempo. Ah, sim, nós temos o Luiz Araújo como opção de ataque, já que o Newton não funciona. Não, mas é... Eu acho que o improviso do Gilberto como ponta. Aí vai de improviso de Gilberto como ponta. O que não é ponta. Mesmo assim, improvisado, Gilberto conseguiu ser mais preocupante para o time argentino do que, lógico, o Neilton, que treinou como Messi, mas é Neilton. Neilton. E como se não bastasse, lógico. Ah, aí, um outro único jogador de meio de campo que ainda avançava e procurava jogar com os homens de frente, que é o Thiago Mendes. Porque, lógico, dentro das convicções de Rogério Ceni, um time se joga no meio de campo com três volantes e um único armador. Que dizem, esse único armador, uma certa gordurinha extra. Nossa, parece um B minúsculo. É, eu juro que eu não reparei, mas me parece que uma certa gordurinha extra. Tá com uma pochete linda, hein? Não, eu também não quero sacanear, não tá com a minha gordurinha, nem com a gordurinha do Alê, não. Mas a gente não vai jogar, né? Mas nós não vamos jogar, eu não tô lá pra representar o São Paulo dentro de campo. Ok, beleza. Mas aí vem o inusitado. Aí você tira o lateral direito e pega o único jogador que ainda sobe um pouquinho para alimentar o ataque e que chuta pro gol. E você joga para a lateral direita lá atrás. Mata o cara. E aí você passa a ter um time. Você passa aquilo que já parecia um bando no primeiro tempo, que não sabia o que fazia. Aí você passa a ter, sinceramente, honestamente, com os meus 48 anos de idade, uma das atuações mais bizarras, ridículas e grotescas que eu já vi com das camisas do São Paulo Futebol Clube. Uma das coisas mais perdidas, nojentas e medíocres. Foi uma coisa horrorosa. Onde a todo momento o time argentino, que não sei se você sabe, até ontem não tinha nunca jogado fora do país. Pô, tiraram um monte de foto no free shop, os caras não sabiam o que era. Não sabia o que era free shop. Verdade, é. Não sabia. É porque o aeroporto da Argentina é uma porcaria, né? Uma porcaria. Lá no Brasil, você vieram aqui pro Brasil, é atração. Pra eles, isso aqui é Disneylândia? Não, isso aqui é um aeroporto. Que foi construído aí, umas instalações mais modernas por causa de Copa do Mundo. Véio, tudo bem, não terminamos de pagar. Tem as fotos no Instagram, é só pegar, Sombra. É. Todos eles aí com aquela barrinha lá de Toblerone, segurando assim, sabe? Eles estranharam que pra entrar no avião não tinha roleta. É. Ai, mano. Zoado, mano. Bom, zoado, cara. Aí, como se não bastasse, o São Paulo que recentemente... Na sua história já foi eliminado por Ponte Preta. Tudo bem, Ponte Preta ok, normal. Outros grandes já foram, mas... Penapolense, Avaí, Audax, né? E uma sequência ininterrupta de eliminações para outros times grandes. Né? Muito bem. Ah, vamos então. Acabou o jogo. Mais um vexame para a história. Aí você fala... Não. Tô puto. Puto com o Rogério, porque nada melhorou. Muito puto com o senhor Rogério Ceni. Não porque eu esperasse que ele em algum momento fosse ser um grande técnico, mas eu falo assim, não, ok. Apesar de eu ter minhas restrições e achar que deveria galgar outras etapas, mas tá, já que tá, vamos torcer a favor, né? Pra não parecer o do contra, né? Só não me peçam, e como nunca postei, tô junto com o Ceni. Isso não. Que eu nunca fiz também, né? Aquelas campanhas chapa branca, tô junto com ele, né? Ah, você vai abandonar o mito agora? Não, não é abandonar porque eu nunca postei uma merda dessa. Olha, isso mostra, não. Isso mostra, Domegato, que já tá pedindo calma, a cabeça do calma. Cara. Vamos lá, vamos chegar lá. Já tá pedindo mesmo, ó, joguei o verde aqui e caiu. Isso. Ontem o próprio ouvinte entrou aqui no ar e falou assim, ah, vejo você e o Motton tanto desanimados em relação ao CN. Eu falei assim, mostre o trabalho e me animarei. Por que eu vou ficar animado? Porque ele é um ex-ídolo, é um ídolo, um ex-jogador ídolo. Isso vai me animar? O que me anima é futebol bem jogado. que me anima amanhã, se ele é ídolo, ele vai lá entrar no gramado, acenar pra galera, ô, legal, puta, que bacana, né? Jogou muito com a camisa de São Paulo, cento e tantos gols, isso vai me deixar animado. Agora, pra mim, o ídolo ficou lá, no gol, atrás, na história. Agora nós estamos falando de técnico. Sim. Nós estamos falando do técnico Rogério Ceni. É isso que nós temos que julgar nesse momento. Então não me peça, tô junto com o Ceni, não, tô junto com o São Paulo. Se tivesse lá em cima, você ia estar lambendo o cara, né? Porque talvez eu tenha a humildade de reconhecer se o cara fizer um trabalho bom, e aí eu vou dar um passo atrás e falar, não, verdade, agora tá fazendo bem. Humildade que talvez não tenha pra muita gente aí. Entendeu? Olha que porrada que você deu no Domênico agora. Aí você fala... Você pode perceber que não foi em mim. Aí aquilo que já era lamentável, aquilo que já foi lamentável em campo, né? Porque aquela arrumação do segundo tempo mostrou que, a meu ver... mostrou um técnico que não tem consciência daquilo que quer, está perdido, perdido, e mostra ainda mais que nos 18 dias, nada deu certo. Nada deu certo. Você viu um time nervoso, né? Desorientado, perdido em campo. Muito bem, vamos à coletiva. E aí, meu amigo, desculpa. Mas aí, foi ontem o São Paulo perdeu duas vezes. Ele deu um vexame em campo e na coletiva. Porque a coletiva foi de uma pessoa que não estava no Morumbi. Foi de uma pessoa que tem uma ótica na qual só ela enxerga naquela ótica. Não é possível em que mundo, que futebol que o Rogério vê. Que é aquilo, meu Deus do céu? Então, como eu posso apoiar alguém que vê o futebol daquela maneira? Eu não consegui encontrar uma pessoa no meu Twitter que diga, não, eu vejo o futebol da mesma maneira que ele. Não, você não consegue achar. Delírio, né? E aí, eu antes falava assim, não, o Rogério, ele é totalmente inexperiente, mas eu acho que ele vai poder dar certo porque ele é inteligente. Isso tá gravado aqui. Eu falava assim, ele é muito inteligente. E como as pessoas inteligentes, elas têm perspicácia, vão saber como crescer dentro do processo. E aí, quando chegou, fora N situações de confrontação de números... né, de dizer, ó, os números que eu tenho não são os números que você tem, de chute a gol, etc e tal, e de analisar como se não, o pior foi quando perdeu pro Corinthians, não, agora porque perdeu pro Coiso, e que não foi uma das piores partidas, teve partidas piores, etc e tal. Mas aí, pra mim, foi a grande cereja do bolo, quer dizer, o meu aproveitamento é o aproveitamento de um time que se destaca no Campeonato Brasileiro. Terceiro ou quarto lugar. Meu amigo, quando eu ouvi isso aí, aí eu perdi realmente todas as esperanças. Porque eu, pensando, Rogério, um cara inteligente, jamais poderia fazer um comparativo desses. Pra qualquer pessoa vai fazer um cálculo. Ué, mas quantos times de Série A tem no Campeonato Paulista? Paulista, nós vamos jogar contra o Ituano? Vai ter um jogo fora e um dentro? Ah, o Vitória do Argel, que já foi mandado embora, seria campeão, com o aproveitamento que ele tinha no Vitória. Então aquilo me deixou de maneira estarrecida. E vou dizer um negócio, cara. Eu achava que não. Mas ontem, pelo menos o termômetro do que eu lia, do que as pessoas escreviam, vou te falar um negócio, cara. Vai arranhar a imagem do ídolo. Vai arranhar, porque, mano do céu, mano, Alê, Domênico, ouvintes, Mota, meu amigo Augusto, que tá aqui também, ilustre palmeirense. O torcedor. Mas peraí, o torcedor ele não sabe separar o jogador do treinador? Se soubesse separar, o treinador tava na rua. A hora que o bicho começar a pegar, o torcedor ele esquece quem foi o ídolo. O torcedor é ingrato, velho. Ontem mesmo, eu fiquei com ódio profundo. Tá tudo bem, senhor, mas você sabe que é o problema ódio, do... Você sabe por quê, Domênico? Você ficou com ódio do treinador. Não, mas sabe que é o problema do Rogério? Mas você não vai ficar com ódio do jogador, Ô, Domênico, zoeiras à parte, daqui a pouco já vou te aloprar, porque eu nunca mais quero ouvir o senhor falar de Tolima, porque o Tolima é o Manchester United na frente desse time aí. Pior que é. Lógico que é. Mano. Não, não é não. É, não é não. O Tolima, conhecia o Tolima. Bom, o Tolima já saiu mais de 20 vezes do país. Debate essa questão. O Tolima já saiu mais de 20 vezes do país, diferente desse time aí. O negócio é o seguinte, Sombra, a impressão que dá... É que o Rogério Ceni, ele acha que ninguém tá vendo o jogo. Ele trata todo mundo como se fosse retardado. Porque ele sempre vem quando... eu não queria ser tão... Eu já dou um cruzado. Mas obrigado por já me... Dou um cruzado. Sabe por quê, Sombra? A questão é a seguinte. Domênico, todo mundo viu o jogo. São Paulo jogou mal. Não só esse jogo. Vamos pegar no geral. São Paulo fez uma partida de M. Aí chega lá o Rogério, o cara vai perguntar, Rogério, São Paulo hoje não rendeu o que poderia... Não, peraí, só um minuto. Meu time teve 70% de posse de bola contra 30 do adversário. Não adianta. Meu time cruzou 82 bolas na área contra 2 do adversário. Perdemos de 2-0, verdade, mas o adversário deu 2 chutes no gol contra 14 do meu time, mas 2 foram no gol. Sabe, ele começa a trazer números imbecis, porque muitas vezes o número, o Sombra, não adianta nada. O aluno, vamos pegar um aluno. Que não me permite mais dizer que ele é um cara inteligente. Não, mas ele é, de fato ele é. Mas se fosse, não fazia isso. Não, mas é que tá, o Rogério ele é, Sombra, mas o problema não é a inteligência do Rogério. O problema, eu acho que é a prepotência do Rogério. Porque o Rogério, muitas vezes, ele tenta apagar, ou pelo menos aí, dar como uma justificativa, algo que só ele tá enxergando. Ele tenta trazer com números, uma forma de tentar convencer as pessoas de que o jogo foi bom, e não foi. Sombra, a mesma coisa. Jogo. Se você pega, por exemplo, números, você pega lá o aluno, o cara é extremamente participativo. O professor faz uma questão, o cara sempre levanta a mão, o cara sempre chega lá, é o primeiro a responder, é um cara que é sempre solícito, presta atenção na aula, é um cara que durante as atividades é ele que sempre colabora com o professor, enfim. Domênico, excelente aluno. Chega na prova. Se esse mesmo aluno não provar tudo aquilo naquele papel, naquele momento... Tchau! Tchau, velho, tchau! Ferrou! Não adianta o cara ser participativo na aula, aprender, mostrar pro professor que ele tá interessado. Se na prova ele não conseguir colocar no papel aquilo que ele estudou durante o mês... Por isso chama prova, né? Pois é. Prova aí! Pois é. Então, Rogério, em determinadas situações ele traz esses números tentando justificar algo injustificável. Mano, ontem... ele poderia ter dito, Sombra, ser sincero, falar, não jogamos bem. Não jogamos bem. Não colocar tudo na conta do Lucão como ele fez também, porque eu achei que ele foi mal também. E falar do Lucão, que o Lucão errou, não sei o quê. Todo mundo errou, velho. Todo mundo errou. O São Paulo, se tomasse um gol do Defensa e Justiça, tem que fazer 4-5. Nós sabemos, né? Se ele não sabia... Então, nesse sentido, eu acho que o Rogério tenta muitas vezes buscar artifícios pra qualificar um futebol ruim e tentar tapar com números uma verdade que só ele tá tentando empurrar. Ontem nem os números foram a favor dele. Pois é, mas ontem ele assumiu. Pelo menos assumiu, né? Teve um momento que eu não sei que repórter... Que eu vou te falar uma coisa, é grotesca a coletiva do Rogério, é grotesca, ele fala com um ar de superioridade, eu até entendo ali embaixo, é que assim, eu até entendo, não, falta total de humildade, fala com os repórteres como se assim, olha, eu estou falando de um plano o qual vocês ainda não têm determinado conhecimento, sabe, é como, por exemplo, vir aqui um químico, fala assim, eu estou falando de algo o qual vocês ainda não têm determinado aprendizado. Nossa. Porque ele fala de uma maneira que é algo que só ele conhece. Mas se e que bem... ninguém mais... Ali, e teve uma hora lá que o repórter falou assim, pô, e a respeito de uma movimentação... O que você pensa a respeito, de repente, de uma movimentação errada do atleta? Você acha que tem uma... Aí ele chega e fala assim, qual atleta, em que minuto de jogo que você viu essa movimentação, em que setor do campo... Ou seja, já vem também dando umas patadas nos caras de uma maneira ridícula. Tá falando do Cueva, né? Porque o cara tava se referindo... Cueva não. Foi aquele outro lá, foi o que jogou deslocado lá, o Neilton. É. O cara tava falando que ele jogou aberto lá e tudo mais. Não, o Neilton foi um falso 10. Ele flutua no campo. Se você sabe que ele flutua, você não pode falar que ele só jogou aberto. Ele só jogou aberto. Só jogou aberto. Não, e mais. Outra coisa. Senhor Rogério, se a gente vai falar de má movimentação em campo e erros... Não dá pra falar de um minuto em que instante, etc. Porque a movimentação foi errada a todo instante. Em todo momento, tudo foi errado. Eu não sei em que mundo ele vive, mas eu sei que esse mundo que ele vive é um mundo que vai jogar o São Paulo no buraco. Porque ontem o mínimo que se esperava era a gente ver da parte dele que ele está errado, que ele precisa rever muito. Seria o maior gesto que ele poderia ter de humildade, de reconhecer que está errado. Porque ele dá pro torcedor uma expectativa de que algo possa mudar. Não, e o pior, mano. Né? Ele pode falar, ó, acredite que daqui a pouco eu vou corrigir o que tá errado. Ontem. Quando ele começa a dar murro em ponta de faca, achando que a convicção dele, só ele acha que tá certa, vai continuar, ele mostra pro torcedor e fala, ó, entregue aí os pontos, porque joga a toalha, porque o time não vai mudar disso. Se três ele acha que ou quatro dentro de centenas de mensagens, fala assim, ó, Sombra, mas também com esses jogadores não dá. Daí eu falei assim, desculpa, fora o Palmeiras que tem aí de 1 a 11 jogadores inquestionáveis, todos os outros têm jogadores questionáveis. Todos. E recorri ao exemplo do Corinthians. Que quer queira, quer não, agora é fácil falar, ah, o Corinthians tem bons jogadores, etc. Tá certo? Mas há 3 meses atrás, metade desse Corinthians era metade do Corinthians era questionável. Metade do Corinthians era questionável. Verdade. Mas o Corinthians teve, primeiro, um técnico com humildade, que se aconselhou, que esteve ao lado de grandes técnicos. Esteve ao lado do maior do Brasil hoje, né? Se orientando. O maior do mundo, né? Teve humildade de montar uma equipe competitiva com aquilo que ele tem. Então, meu amigo, desculpa, essa coisa de dizer, ah, mas não tem jogador pra isso? Isso é balela. Isso é balela. Porque jogador pra vencer o Defensa e Justiça, Law and Order do cacete A4, tinha era que ter atropelado. Atropelado. E alguns jogadores... No mínimo, só, não precisava, várzea, não precisava atropelar, mas ganhar o jogo. Era o que se esperava do São Paulo, ganhar o jogo. Alguns desses jogadores foi o próprio Ceni que pediu, né? Alguns desses atletas, o próprio Rogério Ceni que trouxe para o São Paulo, foi pedido dele. É, e é complicado o seguinte, né? Bizonho, né? Tem uma hora na coletiva, né? Eu não sei. Que eu não vi essa coletiva. Ah, então. Eu tive que dormir. Ela foi, eu vi, acabou 1h10, velho. Tá, você, como rival e adversário, ia rir. É mesmo, é? Primeiro ficar abismado e depois rir porque você tá vendo o seu rival se afundar na arrogância. Porque eu não tenho essa resposta, o que foi pior. O período em que o São Paulo teve para trabalhar é o que todo treinador sonha. E ele reclamou. E não apresenta nada. As opções que ele fez para início de jogo... Horríveis. Que é aquilo, não, hein? Dá muito para entender. As trocas também, que você já bem detalhou, principalmente a do Thiago Mendes, ou a entrevista coletiva. Não sei o que foi pior. Agora, é claro que gritou muito para mim algumas frases do Rogério, essa aí que o Mota tá sugerindo, principalmente, em que ele falou que talvez fosse melhor, ou não, que era melhor pro São Paulo ter ficado na final do Campeonato Paulista, porque daí jogando... Domingo e quarta, o time não perde o ritmo. Ora, não dá, hein? Todo treinador do mundo, e o sonho, Rogério, né? Dá bons treinos, né? Ele tem, o dia a dia dele é rico em treinamento. Todo treinador do mundo sonha com um período para você treinar o time. E mais, quem faz a programação é a comissão técnica. Então ele fez um amistoso. Se ele quisesse fazer nesses 17 dias, teve folga e tal, deve fazer 10 amistosos. Que time paulista precisando jogar, tá cheio. Ele montou, ele que definiu o que ele queria. Então, quer dizer, você reclama que não tem tempo, depois você reclama que tem tempo demais, né? Então, tudo é reclamação. Tudo. Então, acho que não, tudo tá errado, menos ele. E eu fico preocupado assim, o torcedor do São Paulo, o jogo é domingo. Teve 17 dias. O que vai mudar de ontem até domingo que o time vai evoluir? Ah, eu duvido. Até porque, quando você tá doente, o primeiro passo para você melhorar é você entender e reconhecer a sua doença. Exato. E aí você vai tentar curar. Aí você vai no médico. Se você tá tudo bem, se tá tudo ótimo, você vai mudar para quê? Você não precisa nem fazer diagnóstico, cabeça, você tá ótimo. E na cabeça dele tá tudo ótimo. Agora, eu vou um pouquinho mais além, porque vocês já avaliaram muito bem o jogo. Quem vai dar uma dura no Rogério Ceni? Não tem ninguém morar com moral. O jogo, o período de treino não foi bem aproveitado, o jogo foi uma droga, da escalação às modificações, e a entrevista foi uma caca. Então vai lá, vamos supor. Deveria ser o Leco. Ou o diretor de futebol. O presidente. O presidente. Ô Rogério, é isso, é aquilo. Quem colocou o cara lá foi o Rogério. Vai ser o presidente. Quem elegeu o presidente foi o Rogério. Mas eles fizeram uma reunião com o Rogério Ceni hoje, e não foi pra dar dura, foi pra talvez aí... Manifestar apoio? Não, não é manifestar apoio. É sugerir alguns nomes para reforçar o elenco. É claro, ninguém tem culhão. Porque então, a coisa é a seguinte, ao invés de chegarem lá e falar, e aí, Rogério, você poderia passar o que foi o planejamento? Por que que o São Paulo não jogou bem aí nesses 18 dias que ficou sem jogar? O time não mostrou nada convincente dentro de campo contra um adversário que todo mundo achou que o São Paulo engoliria? O que aconteceu? Não, sentaram lá pra talvez aí ouvir dele que ele quer mais dois reforços, que ele precisa de mais dois jogadores aí pra compor o elenco. Então, tudo bem, que precisa? Precisa, fato. Mas com o elenco que tem ontem, Sombra, deveria ter engolido os caras. Não, é outra. Mesmo que tragam outros jogadores, repito, o que ele mostrou hoje, até agora, e o que ele promete ser como técnico, é ruim. Não credencia a nada, nem que você traga uma seleção. Pô, coitado desses caras. Você vai falar, mas como assim uma seleção? Sim, uma seleção. Porque ontem o que eu vi foi uma coletiva pior que as coletivas do Dunga. Só faltou a carta da Dona Lúcia. Nossa, o Mano é aprendiz de arrogante perto do Rogério Ceni. eu o Mano Menezes não. É aprendiz. Ah, tá. Aprendiz. Foi pior que o Dunga. Aí você fala, não, mas com, se tiver uma seleção de jogadores, vai jogar porque os jogadores são bons. Ah, é? Então veja a seleção com o Dunga. É. O Brasil ia ficar fora da Copa. E com o Tite. E com o Tite. Com os mesmos jogadores. Então não venha me dizer que se tiver bom jogador, vai jogar bem. Não, não é assim. Você tem razão. Não é assim. Ele tinha obrigação. Você tá completamente certo. Ele tinha obrigação. Não adianta trazer quem for, porque ele não consegue. E só relembrando, de botar o rabinho entre as pernas ontem. Obrigação. Obrigação. Obrigação. Era o mínimo que ele fazer. E vamos só separar as coisas. E pedir desculpa pro torcedor de São Paulo. O Rogério, ele é, inclusive, ouvinte nosso. Já participou conosco aqui do Estádio 97 em inúmeras oportunidades. Inclusive, quando fomos lá fazer a despedida dele no Morumbi também, foi um evento muito legal. A nossa crítica aqui com relação ao comportamento do Rogério não é como pessoa física, é como treinador de São Paulo. Acho que não. Ele tem errado e errado feio, e o grande problema dele, na minha visão, Sombra, não é o erro. Porque ele, como é um treinador inexperiente, está ganhando experiência agora, dirigindo São Paulo, porque por mais que ele tenha vivido isso dentro de campo, uma coisa é você viver como jogador, outra coisa é você viver como treinador. Muda drasticamente da água pro vinho. Claro. Então, é natural que aconteçam alguns erros, principalmente pelo fato dele ser um treinador inexperiente. Tudo bem, foi fazer um estágiozinho aqui, um ali, passou pela Europa lá entre Itália, Espanha, Inglaterra, legal. Mas é muito pouco ainda para pegar um time do tamanho de São Paulo. Mas pela história que ele tem, pelo lastro que ele tem, pela moral que ele tem perante o clube em si, tanto a parte administrativa quanto a torcida, eu acho que ele merecia ter uma chance. Eu não faria isso se fosse ele, inclusive quando ele aceitou, eu disse que ele estava fazendo uma loucura. Mas era uma ambição que ele tinha, eu acho que é bacana. Ô, mano, mas eu concordo com você. É muito cedo, questão. Mano. Disso não complementa. Não, não, só pra concluir, Sombra, eu acho que julgar o trabalho do Rogério agora, eu acho que é cedo, Domênico. Eu, se fosse a diretoria de São Paulo, já que apostou na ideia, mantém. Mas eu acho que o Rogério poderia... Você não mandaria embora mesmo depois do que viu? Não, não mandaria, sabe por quê? Não é um Eduardo Batista. Também. Mas não é um Eduardo Batista. É o Rogério Ceni, porque não tem como você desatrelar uma situação da outra, não tem como você desmembrar o que é o Rogério Ceni jogador e o que é o Rogério Ceni treinador. Por mais que a gente tenha feito isso agora, mas para a torcida do São Paulo é o Rogério Ceni, é o maior jogador aí da história do clube. Então não tem como você tratar de maneira indiferente, falar, não deu certo, vou te mandar embora depois de 5 meses de trabalho. Eu acho que a diretoria tem que manter ali as convicções dela e bancar o cara. Mas eu acho, Domênico, que todo ser humano, independente de quem seja e quão famoso seja também, o cara tem que ter uma autocrítica. Ele precisa fazer uma avaliação do próprio trabalho. E o Rogério, por mais que eu gosto dele como pessoa, mas ele tem sido extremamente prepotente na forma como ele conduz aí a carreira dele como treinador. Até inclusive como jogador, ele também não admitia muitas críticas, não. O cara, quando falava, o Rogério falhou, ele ligava no programa e falava, você pegou no gol, você era goleiro? Mas você não precisa ser goleiro pra saber que o goleiro falhou em determinada bola. Ele saiu do gol, deu o soco errado, isso é uma falha. Você não precisa ter catado no gol profissionalmente pra poder fazer a crítica. Agora, como treinador, volto a falar aqui, cara, em todos os jogos que o São Paulo se portou mal, não é que todos os jogos foram ruins. O São Paulo jogou bem contra o Cruzeiro em Minas, o São Paulo naquele empate contra o Corinthians foi bem. Deixa eu falar uma coisa, jogou bem contra o Cruzeiro em Minas, na base do vamos que vamos. Não, mas tudo bem, mas... Foi na base do vamos que ganhou do Cruzeiro, porque sabe? Porque taticamente não foi um grande jogo, não. Não, mas tudo foi bem, no mas vamos que vamos. Conquistou o resultado. Então, Sombra, eu penso da seguinte forma, se o Rogério fizer uma autocrítica e uma avaliação do trabalho dele... Por mais que ele tenha apontado, meu aproveitamento hoje de técnico poderia estar brigando ali entre o terceiro e quarto lugar do Campeonato Brasileiro, mas nem sempre os números, Sombra, eles refletem o que realmente está acontecendo. Os números, eles podem ser enganosos. Quando você fala, tive 80% de posse de bola, tudo bem. Pode ter sido uma posse de bola defensiva, sem ameaçar o adversário. Mas aí você falou, não, que não mandaria embora, etc e tal. que merece uma chance, etc e tal. Mas eu acho que, assim, o que assusta é que tudo que deu pra perceber dele é que, de repente, ele não é uma pessoa que vai rever seus conceitos, vai abrir mão de algumas convicções, de maneira que você passa a pensar, olha, vai manter, mas eu acho que não vai ter evolução nenhuma. Esse é o principal erro Esse é o principal problema. Se ontem chegasse e falasse assim, ó, vou rever meus conceitos. Mas não vai rever, né? Tudo que eu acreditei até agora foi ruim, né? Mas, desculpa, o que eu vi lá é uma mistura de Osório com um bilhetinho no campo, o inglesinho lá com os livros de tática, o caderninho do São Paulo na beira do gramado, anotando e vendo assim, né, olhando o gramado. Porra, você tá vendo o jogo? Eu não consigo entender o que que fica anotando ali no caderninho ali. O que que agora? Nós temos o Joel Santana do futuro agora? Porque pelo menos não é uma prancheta, mas é um caderninho, olha, do São Paulo. Não sei se é o marketing do caderninho, muito bonito o caderninho, eu gostaria de um caderninho daquele também, né? Mas assim, e olhando como se falasse assim, não, olha, parecia um capitão de submarino. 90 graus este bordo, 90 graus este bordo, vamos fugir do torpedo. Como assim? O que que você tá anotando no caderninho ali e olhando, que dá a impressão que você tá procurando uma brecha, né? Olha, ali tem 15 centímetros onde a bola pode passar, mirar, atirar fogo. Que é isso? Olha, isso é futebol, pô. Eu entendo aí o que o Mano tem dito, o que diz, que seguraria o Rogério. Mas, mano, eu vou dizer uma coisa pra você, do jeito que tá a coisa aí, parece que a coisa vai ficar pior. Então, assim, não dá pra ficar confiando muito. Mas ninguém vai ter culhão de mandar o Rogério embora. Tudo bem, mas ele só sai se ele quiser, se ele pedir pra sair. É o que todos disseram aqui, né? Ou a torcida quiser. Eu não assisti a coletiva dele. Desculpa, a torcida pode querer. Ó, Sombra, eu não assisti a coletiva dele, tá? Não assisti, mas pelo que vocês estão falando aí, a coisa foi bem complicada. Então eu vou me basear no que vocês estão falando. Porque eu tive que dormir, porque eu acordo mais cedo pra vir trabalhar. Você só dorme também. Então, não, eu preciso vir trabalhar, né? Eu trabalho cedo aqui, gente. Não venho 5h30 da tarde. Não é o... Agora você dá uma porrada na gente, velho. Agora... Não dei porrada em ninguém. Vagabundo, não dei porrada em ninguém. Em mim, no Alê. Não, só deitei em quem não vem, não trabalha cedo. Agora, ó. Ô, Sombra, quero dizer pra você o seguinte. Eu acho. E até entendi. O guarda noturno não trabalha. Até entendi. Mas não, a porrada foi em quem não trabalha cedo. Tá foda, eu, hein? Não, só pra concluir. E até entendi por que, que o Rogério Ceni tava defendendo o Eduardo Batista, hein? Porque o Eduardo Batista tinha um número sensacional. 66,7% de aproveitamento. E aí eu entendi porque o Rogério Ceni acha um absurdo mandarem ele embora, porque o número dele... Só que ele não... E as pessoas que o defenderam não tava vendo como é que tava jogando o Palmeiras. Com o time que tem na mão. Então tem que mandar embora. E é o seu caso, Rogério, desculpa. A gente gosta do Rogério, tudo, ele já participou, a gente já conhece o Rogério, né, mano? Mas, olha, infelizmente, ele, como jogador, foi sensacional, fantástico. Nós não estamos botando em xeque aqui o goleiro. Nada. É o técnico, gente. Como é o técnico. Treinador de futebol, eu acho que o São Paulo tinha que tomar o pulso agora e fazer a mesma coisa que a diretoria do Palmeiras fez. Tá errado. O prumo tá errado. Nós estamos indo pra África, nós temos que ir pra Itália, pô. Sabe, não tem, não dá. Então, o que acontece? Então, eu acho que o São Paulo deveria ir mandar embora. Agora, é claro, manda embora e traz quem? Aí tem a segunda parte da coisa. Pelo menos... Tudo bem, Sombra. Mas eu acho que aí tem que vir um cara mais tarimbado também. Okay, porque pra você conseguir colocar o São Paulo nos trilhos, não adianta trazer o Eduardo Batista. Pra trazer esses treinadores aí que não tem tanta... Não, mas isso é uma outra etapa, um outro problema, uma outra questão, né, Domênio? Mas eu já penso na frente, mas eu acho que o São Paulo não vai mandar embora e não tem a pretensão de mandar embora, hein? Eu acho que internamente e politicamente é uma situação complexa, mas eu vou te falar um negócio, Domênio. Será que ele pede a conta? Domênico, eu acho que... Vocês acham que ele, uma hora ele vai ver e falar assim, não dá pra mim? Não, porque mais fácil que isso era ontem chegar e reconhecer que foi uma porcaria o trabalho... Fazer um meia-culpa e dizer que vai mudar os rumos. Mas se nem pra isso, você acha que vai pedir as contas? Imagina. E se ele toma uma piaba feia de um time grande de São Paulo? Aí de é a culpa, desculpa, aí é a culpa da bola, que tá ovalada, ou do vento que rumou a 45 graus a direita. Terceiro jogo, o Mota tá falando, terceiro jogo contra o Palmeiras. Porque assim, esse contra o Cruzeiro... Ali, não, esse contra o Cruzeiro... Olha aqui, o São Paulo e Cruzeiro lá... Mas aí já tá pronto. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, é natural até. Tem uma curiosidade desse jogo que o Dodô tá falando, Sombra. É São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo. O Coelho também tá com a corda no pescoço. Mano Menezes tá com a corda no pescoço. É o encontro de dois treinadores que nunca erraram. Nunca erraram, é verdade. Eu não sei como é que vai ser essa disputa, porque. Empate 0x0. Deve ser. Não, depende. Se o Lucão jogar, é 1x0 pro Cruzeiro. São dois treinadores que nunca erraram. na vida deles. Eles não erram. Ó, mas o Mano Menezes também tá com a corda no pescoço, hein? Já nos prolongamos demais. Politicamente é complexa a situação. O diretor de futebol, Pinotti, é muito ligado ao Rogério Ceni. Ontem ele veio e falou lá que deu a entender, ele falou questionável, mas ele falou assim, é inquestionável o trabalho, que agora o São Paulo é um trabalho de longo prazo. Olha, gente, permitir que as pessoas façam trabalho de longo prazo é beleza, viu? Joinha, tá? Só que é o seguinte, só que se eu chegasse pro dono da rádio e falasse assim, olha Zé, eu tô com um projeto de fazer, mas é de longo prazo, mas eu vou tocar músicas indígenas na rádio. Mas você me dá tempo? Vai dar certo. Vai dar certo, entendeu? Daqui dois anos. Mas eu vou tocar músicas indígenas aqui, a gente vai ter que um pajé aqui na rádio, vai ser uma coisa sensacional. Nossa. A longo prazo vai dar certo, você entendeu? Não adianta, se você tá fazendo já errado, agora. O longo prazo, ele só vai esticar a agonia. Você vai protelar. Eu concordo com você. É que nem tomar remédio paliativo, você entendeu? O cara vai morrer, não adianta. Se o trabalho é ruim, não tem longo prazo. Ah, não sei o que lá, pô, vai porque reforço de jogador. Que reforço? O clube tá quebrado financeiramente, que reforço porra nenhuma. Pior que não vai fazer, né? Conta. E conta com o que tá aí, porque tem nego com elenco tão igual e fazendo melhor. Concordo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Politicamente, difícil a situação. Difícil, é verdade, é complicado, etc e tal. Só que, bicho, a força das ruas, da internet... Domênico, ontem eu fiquei surpreso com o que eu vi. Eu fiquei surpreso com o que eu ouvi e com o que eu li. Pô, eu preciso assistir isso aí, velho. Não tô falando coletiva. Ah, não é coletiva? O número de São Paulinos ontem revoltados com o jogo. E depois mais revoltados ainda... com o que ouviram do Rogério Ceni foi algo espantoso. Então, daí pra eles começarem a xingar ele em campo, se eu retuitar tudo que eu recebi de pessoas descontentes e querendo a demissão do Rogério, minha timeline, eu vou ficar fazendo retweet até amanhã. Ô, Sombra, dos três jogos de mata-mata como mandante... Assim, negócio? Sim, senhor. Dos três jogos como mandante... Pelo menos... Mas não teve ninguém assim, um ou outro que defendeu? Não, te falei, teve três ou quatro que achavam que o problema era jogador. Tem... Mas, só. Dos três jogos no Morumbi, no mata-mata, o São Paulo não venceu nenhum. Seja da Copa do Brasil, nenhum. Do Campeonato Paulista. A Paulista ele ganhou do. Como mandante. Ah, aquele time mequetrefe lá, quarto de final. Ah, do Linense lá. Esse ele ganhou, né? É, mas a partir daí. Aí. Nada, não tem nenhuma vitória como mandante na fase aguda do mata-mata. Nada. Ele perdeu pro Corinthians, né? 2-0. Nada, é um nada. Perdeu é nada. Pro Cruzeiro de 2-0. Agora, a pergunta que... E ontem empatou 1-1 e perdeu a classificação. Agora, a pergunta que todo mundo tá fazendo é o seguinte, se não fosse um grande ídolo... Tinha ido embora. Clube, se fosse o Eduardo Batista, tinha caído já faz tempo. Já tava onde essa altura? Não, o Eduardo Batista, se fosse o Eduardo, cairia contra o Corinthians. Sabe quem não aguentaria essa pressão? Quem? Eu não sei se eu tenho certeza, se eu concordo com o que eu vou falar. Nem o Muricy aguentaria essa sequência. Nem o Muricy. 22 dias, 3 eliminações. Nem o Muricy. Nem o Muricy. 3 eliminações em 22 dias? É que, não, 3 só... eliminações em 22 dias, que nunca teve isso. E se fosse o Luxemburgo também? Não aguentaria, né? Não, no Luxemburgo, no São Paulo, não. Não. Tô falando no Muricy porque ele tem uma história muito... tem uma história, né? Sim. Mas 3 em 22 dias? Não, 3 em 22... E o pior, às vezes, não é só ser eliminado, é como é eliminado. Você entendeu? Se você ainda fala assim, puta, olha, fui eliminado. Mas tá jogando muito, cara. Você vê que foi assim, foi roubo, foi erro. Aí não, ainda é uma coisa. Nada. Né? Fomos eliminados. Não jogando bola. Toda a justiça do mundo. Não tem defesa. Fomos eliminados com toda a defesa e justiça do mundo. Ah. Ontem, aliás, o resultado foi injusto. Ontem... O resultado correto seria a vitória do time argentino. O Renan Ribeiro pegou umas três bolas ali, cara a cara. Você pensar e naquela assistência do Lucão para atacante do Argentino? Pegou no susto ali, né? E se você pensar uma outra coisa que é muito curiosa. O que o time da Argentina melhorou com os mesmos jogadores? Foram duas mudanças só em jogadores que não estavam no primeiro jogo. O que o time evoluiu da Argentina do primeiro para o segundo jogo e o que o São Paulo não evoluiu? Mas quem é o treinador deles? Ó? É um cabeleira lá. Eu estive... Bom, vamos seguir o programa, depois a gente fala mais, porque o Benjamin tem que dar um recado aqui da Nissan. Olha só, amigão, leve agora para sua casa o grande vencedor das ruas. Comprou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos, o melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, com versões a partir de R$ 84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Sim, sim, é Nissan! E também temos o recado da Bridgestone, Domênico! Ah, Sombra, é o seguinte, hein? Atenção, palmeirense, atenção! Você que tá afim de assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Comembol Libertadores Bridgestone, olha, parece impossível, né? Conseguir esse ingresso, que ele tá bem cobiçado. Mas a Bridgestone vai te ajudar com essa, hein? É só comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone que você vai ganhar um par de ingressos pra assistir esse jogaço do Palmeiras. É essa, não dá pra perder mesmo, hein? É aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem. Acessa aí, ó, aí, pra você conhecer muito mais. É www.torcidabridgestone.com.br. E é o seguinte, hein? O primeiro palmeirense que entrar no ar aqui, no 32847097, respondendo essa pergunta aqui, ó. Qual é a marca oficial de pneus da Comembol Libertadores Bridgestone? Ganha um par de ingressos para esse jogaço do Palmeiras contra o Atlético Tucumã. Apresentando meu amigo Bruno Ranieri da Bridgestone, meu amigo lá, que vai arrumar esse par de ingressos para você, tá bom? Então, participe. Boa sorte, é Bridgestone! É, isso mesmo, é Bridgestone! Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Duas coisas que todo brasileiro adora, churrasco e feriado. E com o Vamos Churrascar do Extra, você tem tudo para curtir com os amigos. Carvão, carne, linguiça, bebidas e muita economia. Vamos Churrascar do Extra, aproveite. Picanha Anglo, R$ 29,90 o quilo. Fraldinha Friboi, R$ 16,90. Fraldinha é bom, hein? Porra. Sprite 2 litros, só R$ 5,99. Budweiser de 269 ml, você leva 3 unidades por R$ 1,92 cada unidade. Squall Beats Senses. Secret ou Spirit, 269 ml, a latinha. Você leva 3 unidades por R$ 2,65 cada. Você merece extra economia. Vem, beba com moderação. Olha só pra informação, viu, Ale? É. O técnico do... Ah, do Law and Order lá? Do quem? É, trabalhou... Ele trabalhou por 8 anos no Chile com o Sampaoli. É, o Sebastian Becacese. Exatamente. É, parece o Lloyd, do Debbie Lloyd. Trabalhou 8 anos. Debbie Lloyd. Ai, esse é o Ale Oliveira. Olha, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? E o primeiro palmeirense que entrar no ar e responder essa pergunta, qual é a marca oficial de pneus da Comebol Libertadores Bridgestone, né? É, ganha um par de ingressos para o jogo Palmeiras e Atlético Tucumã, tá bom? É isso mesmo, Estádio 97, também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Daqui a pouco tem até paródia, né? Ah, esses lazarentos até paródia fizeram. Ah, como se não bastasse o jogo, a coletiva, essa draga que nós estamos. Os caras ainda meteram até uma paródia. Chupa, quero ver falar agora de Tolima Day. Chupa, chupa essa manga mesmo aí. A maior vergonha da história dos caras, Ale. O Tolima do lado desse time aí é o Barcelona, velho. O Bayern de Munique, lógico que é. Olha, não é o Barcelona, lógico que mas... é. Ô Sombra, só pra... Não, desculpa insistir nesse assunto. Insista. O Rogério Ceni realmente sempre foi muito cortês, né, com todos nós aqui. É, avisar pra ele que quando ele demora muito pra ir pra coletiva, normalmente ele tá coletando os números e tal, pra usar a seu favor. Certo. Ele não tá deixando o pessoal da imprensa esperando. Ele tá deixando o torcedor do São Paulo esperando. É verdade. Porque tudo ontem, da vida. Ontem o torcedor foi dormir mais tarde porque queria ouvir o treinador do time falar da terceira eliminação. Então, um pessoal da imprensa, tudo bem, os caras estão sendo pagos para ficar lá. Não é legal, né, demorar tanto, mas os caras estão sendo pagos para ficar lá. O torcedor do São Paulo fica esperando o Rogério Ceni falar. Agora, se é um sacrifício muito grande também da coletiva, não é melhor institucionalizar assim? Não tem mais coletiva. Não há mais coletiva, assim o torcedor também não precisa ficar esperando, né? Aí fica bom já pra todo sabe mundo. Que não, mas é um absurdo, hein, mano? Não, o absurdo foi o que eu vi ontem. Não, também, mas... Era melhor não ter coletiva, mas mano. Mas, Sombra, tem que ter, mano. Porque o treinador, ele não pode também só ser aquela pipoca de circo. Só aparecer na hora boa. O cara tem que dar uma justificativa. É. E uma notícia, São Paulo cedeu o Breno ao Atlético Goianiense. E pegou aí um garoto de 19 anos em troca. Bom, vamos lá, momento sem parar. Vamos lá, momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Opa, momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Essa música é sensacional. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. É boa a música, hein? Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Eita! Alô? Alô? Quem fala? Leandro. Ô, Leandro, tudo bem? Tudo bom, meu amigo, tudo bem. Bom, Leandro do quê? Leandro Romani. Romani. Leandro. Isso. Tá certo? Quantos anos você tem? Eu tenho 39. 3.9. E o bairro? O bairro são dois. Aí em São Paulo, Tatuapé. Como assim? Mas atualmente eu tô morando no Rio, aqui na Barra da Tijuca. Ah, você mora em dois lugares? É. Mora no Rio e você tá no Rio agora? Eu tô no Rio. Passando em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui voltando do trabalho. O que você faz da vida, meu velho? Eu sou engenheiro. Engenheiro? Isso. São duas famílias, não? Duas famílias ou uma só? Tem duas famílias ou uma? Não, uma só. A mulher aqui no Rio comigo e aí em São Paulo, meus pais e meus irmãos. Ah, entendi. Se tinha o seu que tá escutando aí, daqui a pouquinho começa a tocar o celular aqui. Com certeza eles estão escutando. Seu Keké, o caixeiro viajante, ele tinha uma mulher em cada estado. Ah, entendi. Não tinha uma novela que o cara tinha três mulheres, uma em cada lugar? Eu também tinha, né? Ô, meu velho, e o time? Time, amigão? Alô? Alô? Oi, qual que é o teu time? Alô? Ih, mano, deu ruim. Oi, qual é o time que você torce? Corinthians, sempre. Ah, Coringão, Coringão. Corinthians. Ô, amigão. É milícia, não? Milícia tá na tua casa. É miliciano? O Mota ficou o Mota falou que quando ele parou de falar que roubaram o celular dele lá no Rio. ô, amigão. Os fresquinhos aqui ficavam aloprando o Corinthians, aí que o Corinthians tinha perdido pro Tolima, velho. Já conseguiram perder pro time que nunca tinha saído da Argentina. Os pais dos jogadores tiveram que assinar uma autorização pros caras deixarem a Argentina, velho. Isso é louco, velho. Isso, mano! Os jogadores levando autorização pros pais assinar, velho. Eliminações em 22 dias? Deve ser, né? Pois é, mano. O Rogério tá tendo que pedir música aí. Quero ver, Tadeu Schmidt. Pede lá música pro Rogério. 3 eliminações em 1 mês aí. Amado, né? Ô, amigão! Ô, mano! Oi, diga. Dá licença, deixa eu falar com vocês. Pô, claro. Eu escuto vocês desde 2000. Tá? Boa, que legal, cara. Sempre morei aí em São Paulo, sempre escutei vocês. Certo. Depois, eu fui ver vocês ainda quando eu era lá no Dr. Arnaldo, um feriado, uma emenda de feriado. Tava fechada a rádio, eu lembro que o Domênico desceu para receber a gente. Ah, então a gente eu sou cara, o programa. Tava chegando ainda. Depois... Claro, sempre escutando, mesmo morando fora, só aqui no Rio já estou morando 5 anos pela empresa, né? 5 anos. Estou escutando pelo aplicativo da energia e com outro celular que eu consigo ligar. Às vezes tento ligar quando dá tempo, né, Ney? Porque normalmente eu até saio mais tarde e pego só o finalzinho, às vezes eu nem pego mais o programa de vocês. Então não estou conseguindo acompanhar tanto quanto eu já acompanhei quando, claro, morava aí e ficava no trânsito aí direto, tá? Mas vocês estão de parabéns aí pelo programa. Obrigado. Eu percebo que mudou um pouco as pessoas, né? A gente escuta há tanto tempo, tá? Mas só tenho que dar parabéns pra vocês aí. Sempre fui muito bem tratado aí. Já passei também, quando você tinha aquele comando, que vocês ficavam às vezes ali na radial, também passei. Quando o Mota ficava, cheguei a ganhar treino, né? Também de vocês. Isso, pedágio, isso. Excelente, viu? Legal. Muito bom o programa de vocês. Muito obrigado, mano. Show de bola. Muito bom mesmo. O Benjamin não tá aí, não? O Benja hoje não... Não! Pô, não sei, cara. Não, o... Nem falou nada. É, hoje ele não me falou esse, nada. Esse ano, ele não apareceu ainda, não. Sumiu. Esse ano ele não apareceu. Ele tava aqui o ano passado, eu fui assistir Corinthians e Flamengo aqui no Maracanã, no Brasileirão, ele tava. Eita, do lado do Flamengo? No portão ali. Tá na torcida do Flamengo? Ele tava na torcida, ele tava com a camisa do Corinthians, inclusive. Tava ele, a esposa, os filhos. É mesmo, é? É. Mas o Benjamin é uma referência, né, velho? O Benjamin tá pros corintianos aí o que o Tite tá pros técnicos ou não? ei! Ô, mano, falando do Corinthians, você acha que o Jô já vira o primeiro turno artilheiro? Assim, cadê o momento? Com uma vantagem boa na frente? Ô, cadê o momento, Fofarrão? Você acha que vai consolidar mesmo no segundo turno a finaria dele? Te falar, cara, eu até torço pra que o Jô não seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nada contra o Jô, até acho que ele merece. Não, nem precisa torcer muito, viu, mano? Você pode ir na fé que... Não, é que você é anti, Ale, mas o Jô é monstro. Mas o bagulho é o seguinte, amigão, quanto mais o jogador se destaca, quanto mais o jogador se destaca no quesito individual, maior a possibilidade dele ser negociado. É, porque o mundo do futebol, ele é muito... Ingrato. Não é só ingrato, viu, Domênico? Ele é muito feroz, cara. Qualquer coisa que coloque a cabeça pra fora assim, o mundo do futebol vai lá e engole. É, acontece com os nossos principais jogadores, acontece com os nossos principais times. Pega aí, o Corinthians que fez aquele sucesso, os jogadores lá, o Gil, o Ralf, o Paulinho, Elias, você tinha lá Wagner Love, Malcom, enfim. Cara, veio de tsunami chinês lá, levou todo mundo embora. Renato Augusto, Jadson, porra toda. Não tem jeito, cara. Tudo que está em evidência é cobiçado. Infelizmente, a nossa realidade financeira aqui nem se equipara com a realidade europeia. Então, qualquer coisa que se destaque aqui no Brasil, eles vêm a bocanha e não ligam nem pro presidente. Para perguntar quanto é. Já liga direto pro empresário e fala qual que é o valor da multa rescisória. Já deposita na conta do clube e o jogador já dá tchau do aeroporto. Então, cara, nada contra o Jô. Eu espero que ele consiga fazer um bom campeonato brasileiro. Mas deixa a artilharia para outros, aí deixa outros serem cobiçados aí também. Deixa o Corinthians quieto aí, porque o Corinthians ele tá quieto e tá conseguindo aí conquistar aos poucos aí o seu espaço. Chupa antes! Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa São Paulo, vai ganhar a Copa Sul-Americana e quem sabe aí ganha o Brasileiro também. Se nenhum antes quebrar algum jogador do Corinthians... Cadê o momento? Se nenhum atleta desleal tirar o Fagner do campeonato... Meu Deus. É verdade, velho. Eu sei que é doloroso, cara. Eu sei que é doloroso pra vocês assumirem isso, porque não vocês colocaram o Corinthians como a quarta força e agora estão tendo que engolir a seco, mano. Engole mesmo. Tomaram uma jorrada aí na final do Campeonato Paulista quando o Corinthians foi lá e vingou Santos e Palmeiras, velho. Então, vingou mesmo. Ô, amigão. Tô vingando ninguém. Eu atribuo essa boa fase do Corinthians aí graças também ao trabalho do Carille. E o Romero também. Romero também, faz parte de uma engrenagem. Vamos explicar pro seu Alexandre Oliveira. Ih, rapaz. Que dentro de um Rolex, não é só a pulseira de ouro que é valiosa. Se você não tiver aquela peça interna, a engrenagem que faz o ponteiro girar, seu Alexandre Oliveira, o Rolex não funciona. O Romero, se você não quiser qualificá-lo como um ponteiro de ouro, cravejado de diamantes, mas ele é aquela peça lá dentro da engrenagem, faz o ponteiro girar. Senhor Maurício Borges. Diga. Olá, eu sou o Ali. Olá, eu sou o Ali. Hoje tem decreto. Olha, você é tão paga-pau do Romero que você tá jogando com o calção igual do Romero, levantando assim, ó, levantando dando a lance, banda. Dando lance. O Romero, no máximo, é um relógio daqueles que vem no Kinder Ovo. Kinder Ovo? No máximo é aquele relógio que vem no Kinder Ovo. Como é que é o relógio Kinder Ovo? Não, aquele que vem de surpresinha. Ah, sim. Ah, que ele tá falando que é um Rolex. Entendi. Não passa de um Kinder Ovo, viu, mano? Entendi. Pelo contrário. Ô, amigão, qual que é o seu pensamento com relação ao Cristiano Romero? Meu Deus. Não. Ô, juiz, cadê o momento? Porque mesmo ele jogando, gente ganha, campeão. Se a gente põe um atacante melhor, né? Aí a gente vai destacar ainda mais. E aí é o que você falou, a China vem e leva todo mundo de novo. Vamos manter assim, primeiras posições, e no final do segundo turno a gente dá o bote. Aí, ó. E é porque o Romero, nem um chinês cego vai levar. Pelo contrário, isso daí é recalque, velho. O Ale tá pegando o pé do Romero aí, porque o Romero já deve ter passado o pincel em algum belisco do Ale. Então ele tá na maldade com o Romero. Mas, ó, amigão, amanhã temos aí Corinthians e Chapecoense, estreia do Coringão no Campeonato Brasileiro, às 19 horas na Arena Corinthians, mano. Coringão atropela? atropela. 1-0 gol do Romero. Boa, tomara, porque aí pra segunda-feira eu vou fazer um bilu-bilu na letra. Né, mas tem, pra começar bem, vamos guardar o jogo mais pros clássicos, né? Com certeza, concordo, mano. E quer mandar um abraço pra alguém? Aproveita, hein, mano. Assim, mano. Vou aproveitar, os amigos aí de São Paulo estão todos escutando, a chata aqui não para. Mamute tá escutando, meu irmão Leonardo, o Fábio Rato também, torcedor da Portuguesa, escutando. O Wilson, o Rodrigo, tudo que estudaram comigo. O pessoal aí da Vila Formosa, Tatuapé, onde eu moro, meus pais moram aí até hoje, tá? Domingo eu tô indo pra ir passar o dia com a minha mãe, almoçar com ela. Boa! Tá bom? E mesmo aqui do Rio, tô sempre que posso escutando vocês aqui no caminho de volta pra casa. Muito obrigado. Sempre até chegar na Barra. Sempre que dá, eu acompanho vocês agora pelo aplicativo aqui. Obrigado, viu, irmão? Valeu pela audiência aí. Continue nos acompanhando. Boa! Boa sorte aí pra vocês, bom programa, excelente, tá? Obrigado. Vamos continuar escutando daqui, tá bom? Um muito obrigado. Todo mundo aí. Valeu, parceiro, obrigado. Valeu, um abraço. Esse é o Momento Sem Parar, aí ligações cariocas aí do Rio de Janeiro. No Momento Sem Parar, o Sem Parar, ele vai voltar, vai passar pelo pedágio. Passar direto com o Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Isso. Isso. Cantando. Legal, obrigado, Alessandro. Não larga do Bilal. Larga aí, alô, eu vou processar. Agora todo foi mundo. O clube da voz, foi tudo pro saco, hein? Foi tudo. Você tá mandando a minha. Queimaram. Alô? Alô? Quem fala? Douglas. Ô Douglas, tudo bom? Melhor agora, doutor. Melhor agora. Douglas do quê? Do Santos Silva. Quantos anos, hein, Douglas? 4.4. 4.4. E o bairro que mora? Ih, difícil pro Benjamin, ainda bem que ele não tá aí, hein? Era difícil, é? Aras Bela Vista. Aras? É. Aras? Você é um cavalo? Não, o Benjamin ia saber, sim. Aras, pô. É o lugar onde ele não sai, pô. Atibaia. Tá louco. Atibaia? Não, falaram aí, não sei. Eu tô longe, hein? Então, tá bom. E o time? Ah, todo poderoso palestra, lógico. Ah, paga pau! Quer ser nós! Quer ser nós, velho! Se enxerga, mano! Se enxerga, malucão! Que é isso, Domênio? Quer ser nós, quer ser nós! Você tá em choque, você tá em choque, eu tô ligado que você tá. Acusa o golpe. É igual aquele maluco que tomou uma bolada no saco e falou, não doeu, não doeu. O testículo saindo pelo canto da boca, assim, ó, não tá doendo. E a criança que dá umas palmadas da mãe, não tô chorando, não tá doendo. A mãe batendo com aquele tamanco de madeira na cabeça, pode bater, não dói. Olha o Zante aí, ó. É, malucão, quer ser nós, né, mano? Você quer ter o Romero no teu time também, que eu tô ligado. Você tá louco. O que foi? Não entendi. Vou pra engraxar a chuteira. Vai, eu paga pau. Deixa eu perguntar uma coisa pro mano, Dodô. O mano? Que é, mano? Mano, vocês já pagaram a Ponte Preta ou... É, não é da tua conta, velho. Nossa! Ah, não é da tua conta. O que você é? Peraí. Você é jurídico da Ponte? Deitada, inclusive, quem precisa pagar quem? A Ponte Preta tem que pagar o Corinthians, Paquito. Tem dois jogadores do Corinthians que estão na Ponte Preta, se você não sabe. O zagueiro Iago e o Luca. Então tá pago. Agora, se seu time não teve competência. Já tá pago. Se seu time foi escovado pela Ponte Preta. Nossa. Se a Ponte Preta não respeitou vocês com 2 minutos de jogo, já tá 2-0. Mano, 8 minutos de jogo, tá 2-0 pra Ponte. Não, não é isso. Técnico porra nenhuma. Era Parmeira, não era Parmeira que tava lá? Só um minuto. Tomaram uma escovada, Paquito. Você é um cara inteligente. E você falou isso no passado, o Palmeiras fez a mesma coisa, mano. O quê? Seguiu o seu conselho. O quê? Você tomou a escovada do Santos, que você fala que não, largou pra Copa do Brasil pra ficar no Brasileiro. Não, mas foi campeão. Calma, não acabou o teu time ainda não foi. Acabou Libertadores, calma. Mas a minha ótica tava correta, porque o Corinthians, ele abdicou da Copa do Brasil pra ganhar o Campeonato Brasileiro. E ganhou. Então, calma. E não acabou ainda. Então vamos esperar acabar. Se não ganhar, beleza, toma uma escovada. E beleza. Não, mas eu tenho que te aloprar agora. Eu tenho que te aloprar agora. Não vai aloprar nada, não. Quando você ganhar, você vem me aloprar. Quando o RG aloprava, ele ficava nesse discursinho dele ali. Mas meu time foi campeão, João. Não, é porque o Corinthians largou pra disputar o Brasileiro. Meu time foi campeão. Mas não era naquele momento, mas meu time foi campeão, diferente do teu. Esse discursinho diferente do teu. Só vinha com um discursinho barato, hein, agora. Agora o cidadão aí, ó. Quando convém. Inclusive, o cidadão, não sei se você se recorda do jogo. Quando convém. Eu vou refrescar sua memória. Com 8 minutos de jogo, tá 2-0 pra Ponte. Terminou 3, fora os ameaços, porque teve dois pênaltis claros pra Ponte que não deram. É pra você ter tomado 5 da Ponte, não, Moisés. Mas aquele jogo nós largamos o campeonato largou, pra seguir na Libertadores, mano. Para, para. E como é que ficou o bagulho do Felipe Melo aí, que o Bento tava falando aí, eu não... 6 jogos? E perdeu o mando também? Não, ainda... Tomara que não, né? Seria um absurdo. Eu acho que já é um absurdo a pena do Felipe Melo. Acho que 3 jogos tava de grande tamanho, viu, Ale? E olha mas lá. Ainda tem como recorrer, não? Você olhou pra quem? Eu olhei pro Bento. Alguém. Perguntando pra alguém. Tem como, mano, recorrer ou já foi? Ah, eu acho que quando é tribunal de penas assim, não cabe recurso não, porque já tá sendo avaliado. Inclusive o Palmeiras mandou a sua defesa pra lá. É, o Peñarol também mandou a sua e ia ser julgado por esse tribunal de pênalti. Eu posso mandar a defesa do São Paulo pra lá? Podia, velho, mas ainda não dá, hein? Mas ele pega uns 12 e 20. Aí não dá, hein? Esse é o tipo de julgamento, Sombra, que... Cadê o Gaçarim quando mais precisa dele, né, velho? Você é doente, Gaçarim! Pergunta pro presidente da Síria que ele te fala. Não, mano, agora os caras ficam com essas fitas aí, mano. Você é louco, mano. Ô, Domênico, por mais que as pessoas digam, mas tem que ser um julgamento isento, imparcial, Em relação ao recurso, o Palmeiras vai sim entrar com recurso, tá bom? Mas não vai ganhar. Mas nesses casos, é obrigatório que o atleta cumpra ao menos 3 partidas de aquelas 3 iniciais. Já ficou uma, as outras duas ainda vai cumprir. Domênico, sabe qual que é a fita, velho? Quando eu falo aqui que brasileiro é discriminado na competição, os caras falam que não. Se a gente parar pra analisar, o que foi relatado em súmula pelo quarto árbitro ali, quando ele descreve, né, é totalmente conflitante com as imagens, cara. Esse tipo de declaração, Domênico, até inclusive hoje tá quebrando pau lá na hora do almoço na Fox, porque eu falei que Não tem muita briga, não. Não, quase nada. Quase nada. Mas, um abraço acontece, de mundo aí, valeu PVC, obrigado aí, B. Olá, não, Benjamin, acontece. Boa noite. Acontece nas melhores famílias. Mas o negócio é o seguinte... de boxe agora. Você que é bom, mano. O clima... Ai, Ale, para que você é tonto. Mas, Ale, na boa, você para pra analisar o que consta em súmula, falando, o Felipe Melo, ele foi na direção do banco do Peñarol, fazendo um gesto provocativo. Velho, a imagem é totalmente diferente do que tá escrito ali, do que tá relatado. Eu falei, o juiz, ele deveria pegar o recurso do Palmeiras e pegar o recurso do Peñarol e rasgar os dois. Fala, eu vou julgar de acordo com as imagens. Porque as imagens ali, Sombra, tem jogo, Sombra, Domênico, Alê, Augusto, Motinha, que tá aqui também, o nosso amigo ouvinte, tem jogo que não tem o que você fazer, porque você vê a imagem, é recorte, não é a imagem inteira. Naquele lance, a imagem aberta, Sombra, mostra o término do jogo, o William sendo agredido na área, já toma uma porrada sem bola, na hora que termina o jogo, o cara já toma uma porrada na cara. Você não viu? A imagem aérea, Domênico, mostra o William dentro da área já tomando um soco na cara na hora que acaba o jogo. É que eu presto atenção no Felipe. Não. Antes de acabar o jogo. Antes de acabar, na hora que a bola tá viajando ali, ele viu que o juiz ia acabar com o jogo. Já deu uma pancada na cara do William. Já sai ali o Fernando Praz ali apontando, gesticulando e tudo mais. As pessoas cercando o Fernando Praz, indo na direção do Felipe Melo. Aí o Fernando Praz também vai na direção do Felipe Melo, tenta tirar ele dali. O Felipe Melo é agarrado pelo pescoço. E ali ele começa meio que sair fora da confusão e a galera não começa quer a ir brigar, atrás dele. Quer brigar então, com ele. Essa imagem, Domênico, é conclusiva. O cara não precisa ficar preso num relatório de um árbitro bunda mole. Um árbitro covarde, porque ele viu tudo e não relatou. Ele deixou pro quarto árbitro, que é mais covarde ainda, pra relatar uma situação que não aconteceu. Porque o Felipe Melo, em momento algum, ele faz um gesto provocativo, ele levanta o braço ali, na frente da área do Peñarol, como ele faz em outros jogos também, e ele não foi provocar ninguém. Então ali começa a confusão. E com relação ao mando de campo, Domênico, o Palmeiras aí tá correndo o risco de perder, não é pela confusão em si, é pela atitude da torcida fora do campo ali na arquibancada e pela entrada dos seguranças do Palmeiras que invadiram o campo, teoricamente, pela regra. Porque se os caras também não invadem, até alguém morto. Nossa! E até alguém morto. Então, ali eles estão jogando o Palmeiras aí por essas duas situações aí, tanto a briga da torcida na arquibancada quanto a entrada do segurança sem autorização do árbitro. Mas que fizeram muito bem. É um absurdo, né? Pois é, porque se os caras não entram, ia ter, sei lá, alguma consequência um pouco mais séria. Verdade. Basta lembrar aquele jogo do Atlético Mineiro contra o Lanús lá na Argentina, como é que ficou o rosto do Leão. Ele tem duas placas de titânio no rosto e alguns parafusos pra contar a história até hoje. É brincadeira, né? Amigão! Fala, Sombra. O Douglas, muito obrigado pela sua deixa eu falar um pouquinho, porque calma, Sombra, eu falei muito. Fala, meu velho. Eu queimei a largada aí. Eu sou o primeiro palestrino, pelo amor de Deus, me dê a oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade do quê? Vai no jogo. Opa! É verdade. Olha, você tem... Dá um bilhete então, único pra ele. Então é o seguinte. Eu posso te dar uma dica? Meu carro tem 4 pneus. Bridgestone. Já matou, Domênio. Não matou nada. Mais rápido que o macarrão. Não, senhor. Então faz a pergunta. Ele tem que responder minha pergunta. Vamos lá. E aí, e você tem que agradecer também o Bruno Ranieri aí, que é meu amigo, que descolou esse par de ingressos que é lá da Bridgestone, Bruno, hein? Tá bom? Valeu. Olha só, qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Bridgestone. Ah, agora ganhou. Ah, bom. Ganhou. Mudou. Tá matou vendo? A pau. Matou aí, garoto, um par de ingressos pra você, tá bom? Legal, Bruno. Você manda um e-mail pro Mota, @97fm.com.br, pra você saber como é que você vai pegar esse par de ingressos, tá bom? Manda pro Motinha, né? Motinha. É, tá bom? E marca uma ponta Mota também com ele. É Mota, @97fm.com.br. Se ele não responder, o Macaco Gibinha responde. Fechou. Agora, o Sombra. Oi. Todos os times com seus técnicos, todos... E vocês sem técnico, cara, já tá na hora de chamar um reforço. Cuida da sua vida aí, ó, trouxa. Chamar reforço? Tá na hora de chamar um reforço, hein? Chama o Paton de volta, pra que essa... Ah, o Paton pra casa do... O cara é bom. É bom que você não pediu ele no lugar do Eduardo Batista. Tava desempregado. Não, mas ele tem uma afinidade com São Paulo. Tem afinidade porra nenhuma com São Paulo. Tem mais afinidade com São Paulo. Ele Paton foi lá pra Arábia, não foi? É, Paton Donald é o único que eu conheço. Boa. Essa foi boa. Mas pode chamar o Eduardo. O Eduardo tá na pista. Ah, Eduardo Batista, é. Chama o Eduardo. Não, deixa o Ceni lá. Bom, pelo menos um vai ter mais experiência que o outro. Pois é. Não, mas deixa o Ceni lá, deixa o Ceni lá. Apesar que também as coletivas do outro lá também. É ruim. De olha, coletiva é ruim também. Nem me fala de coletiva. Homem! Ô, Dodô, ainda bem que tiramos essa íngua do caminho, hein? Falei pra... Sabia que ia dar certo aí. Não, você não pode chamar um ser humano de íngua. Pode. Isso não se faz. Eu acho que pode. Ale, isso não se faz com ser humano. Pode sim. Íngua, não. Pode sim, ele pode fazer o que ele quiser. Tudo bem que o Dodô é o dono do mundo. Deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele fazer. Tá certo ele. Então tá bom, meu velho. Segunda vez que eu consegui ligar, felizaço, vocês são impagáveis. Valeu. Mano, o Moro tá batendo na porta, hein, mano? Eu não devo nada pra Quito. Eu não devo nada. Do estado, que vai, a casa vai cair. Não, pelo contrário. O Corinthians, ele tá citado no processo, é como vítima também. Tá. O Corinthians tem que aguardar os fatos. Vítima? Tão rindo do que, cambada de otário? Tão rindo do que, cambada de otário? Esse mano é uma figuraça, velho. É, você quer mandar um abraço pra alguém, você não agradou, Paquito. Não, como não agradou? Não agradou. Tá, não, fala assim com o ouvinte. Fala assim com o rapaz. E eu vi aqui, puto, acabou o ingresso, cara. Acabou não, nem passa, nem nada, passa, mano. Nem passa que já era, mano. Brincadeira. Eu peço desculpa pro Corinthians. Fala, desculpa, perder, Corinthians. Tem que pedir desculpa, não. Desculpa, Corinthians. Corinthians, desculpa nada, não, hein? Fala, desculpa, Corinthians. Quem pede desculpa? Não, senhor. Fala, desculpa, Corinthians. Pede nada, não. Douglas. Valeu, cara, 3 dias úteis pra você retirar aí, 3 dias. Ah, não, você vai mandar um e-mail pro Mota, né? Uhum. Tá bom? E, agora o Mota só sabe se comunicar com emojis, viu? É, lendo com esse alfabeto. Se você mandar algum enunciado, é só mandar um e-mail e ele já responde. Exatamente. Tá bom? Show, um abraço, gente. Valeu, um abraço. Boa. Vamos lá, mais ouvintes. Momento sem parar agora. É o terceiro ouvinte. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrúbal! Ó, que pedala, mano. Do Palmeiras? Deixa eu ler o hino do Palmeiras, peraí. O hino. Que é isso? Travou? Ah, agora... Ah, é verdão, filho. É vírus, velho. Forte. Não, deixa o hino do porco, gripe suína. Ah, com inferno, você é essa música. Talamã e leva o Benjamin no cano. Um abraço aí pros amigões que encontrei ontem na farmácia. E todo mundo cantando a música. É, mas essa é da minha época, hein? Vou mandar uma vigilância sanitária nessa farmácia aí. Vamos ver se tá tudo ok. Não. Alô? Quem fala? Haroldo. O Haroldo, tudo bem? Haroldo. Tudo lindo. Haroldo do quê? Haroldo Coriolano do Santos. Coriolano dos Santos. Isso aí. Coriolano é um nome de velho, né? Ah, não fala assim. Não é não? Um nome de velho? Não. Você tem 104 anos? O seu Coriolano. Tenho 33. Ah, é, não vou falar que é a idade de Cristo, nem que é a idade do médico, mas... Ô, meu velho, e o bairro? Tatuapé. Tatuapé. Eu já vi o tatu de carro. Cadê a gente? Ô, meu velho, e o time? Vitória da Bahia. Olha aí, garoto! Vitória da Bahia! Ô, amigão, você viu aquela fita do Dátulo lá, mano? Que fita, hein, mano? Que fita! Que é o seu? O Dátulo, Sombra, ele terminou o vínculo dele com o Atlético Mineiro e ele foi pro Vitória. O Vitória contratou o Dátulo. Chegou no Vitória, também não conseguiu jogar, ele se lesionou. Aí ele propôs aí pro Vitória, Sombra, uma rescisão amigável pra que o Vitória não tivesse que pagá-lo, pra que o Vitória não tivesse prejuízo, porque o Dátulo é um jogador caro. Sim. E como ele tava contundido, ele falou, não quero receber salários enquanto eu estiver machucado. Certo. Ou seja, ele fez aí... Ah, não, quando você falou fita, eu imaginei que é algo trágico. Não, a fita foi bem, aí... Foi bem, mandou muito. Geralmente o jogador é chupim, velho. O cara quando se machuca ainda ele dá graças a Deus, porque ele fala, velho, não vou poder treinar. Ai, que pena, vou lá pra praia de Boa Viagem, vou lá ficar um tempinho. Mas você lá sabe que no ano passado eu tava conversando com uma pessoa... Praia de Boa Viagem não é nem na Bahia, né, do lado ali, né? Conversar com uma pessoa que estava no São Paulo... Pernambuco. Conhece muito de futebol, aliás, pessoas assim que estavam lá, que a gente precisa ter hoje lá. Bom, eu falei, pô, e o Dátulo? Vai na minha. Não tem a menor possibilidade. Sei do que eu tô falando. Porque muito torcedor falava, e o Dátulo? Aí eu quero dizer, pô, e o Dátulo, né? E esse até o nosso ouvinte aí, tava no São Paulo ano passado, falou assim, esquece, meu, ali, sem jeito. Mandar um chupa aí pra torcida do Jair, viu? Jair! Epa! O Jair! Eles ganharam. Jair. O Mas qual é a maior torcida aí? A do Vitória, pô, claro. Mais sério? Olha. Com certeza, pô. Não mente. Pô, mas recentemente vocês tomaram prejuízo. E agora a gente tem o técnico Petkovic. Vamos arrebentar aí do brasileiro. Ganharam o Campeonato Baiano. E lá tem a rivalidade também, Cláudia Leite e Ivete Sangalo. É. Ah, é? Exatamente. Como cantora, a Ivete é melhor. 500 vezes mais. 500 vezes. Como cantora, a Ivete é melhor. Diga aí, cara. Agora, mas você tá zoando o Bahia aí, mas vocês tomaram o prejuízo do Bahia, hein, filhão? Aonde, rapaz? Aonde? O Argel foi demitido, porra toda. A Vitória toda foi campeão. Na Copa do Nordeste tomaram prejuízo. Perderam. Ah. Era com o Pet Paulo de Vim, pô. É, será? É, foi a mesma coisa do Palmeiras aí agora. Não, mas, ô, amigão, com relação, por exemplo, à campanha do Vitória e do Bahia, vamos falar do estado agora. É, um dos dois é capaz de cair pra Série B, hein, cara? Você acha que os dois conseguem se segurar na Série A? O Jair vai cair, pô. Você insiste com o Jair, hein, cara? É, porque o Vitória, Sombra, eu me recordo, não lembro aqui em termos de participações em Série A, mas o Vitória é um time mais constante do que o Bahia, pelo menos é a vaga lembrança que eu tenho aqui. Mas olha... E de outro na Série A. O Vitória participa mais do que o Bahia, ou não? Olha, mano... Ultimamente, sim, mano. Mas o Bahia já foi campeão nacional. Mas os dois investiram bastante pra essa temporada. Muitos jogadores chegaram, né? Mas o time do Vitória me agrada mais do que o do Bahia, viu, Ale? É, eu acho também. Embora tenha sido equilibrados os confrontos, né? Uhum. Aquele meia que era do Palmeiras, tá jogando muito lá, esqueci o nome dele agora. Ah, é Palmeiras, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa Regis, pra vocês. Não é Regis? Não, é o Cleiton Xavier. É o Cleiton Xavier. O Globo Esporte fez uma análise, uma avaliação dos clubes, né? E uma somatória de pontos aí pra medir forças aí, né? Como se fosse uma futurologia em cima daquilo que os elencos hoje apresentam, né? E nessa avaliação... Não, mas ele tá falando do Cleiton Xavier, mas tá falando do Bahia. O Cleiton Xavier tá no Vitória. Tá no Vitória, sim. Não, mas ele tinha falado... Tá jogando lá? Lá no Vitória, né? Pensei que ele tá falando lá do Bahia. Ele não fala Bahia. Rapaz, é Vitória, mano. Ah, sim. Porque o time do Vitória, Sombra, ele tem alguns nomes aí que são conhecidos, cara. Ó, o André Lima tá jogando lá. O Chiesa também tava jogando lá. Quem mais tá lá? O Cleiton Xavier tava jogando lá. Agora, o Fiscolite, né? Vai cantar. O Haroldo. Oi. E essa história aí, rola muita macumba mesmo em dia de jogo aí ou não? Rapaz, você encontra macumba pra caramba, cara. É mesmo? mas acho que não faz efeito não, senão terminava empatado, né? Isso é verdade. Mas você não seja mentiroso. Você já fez macumba pro Vitória ganhar? Nunca fiz, cara. Nunca fiz. Mas lá em Salvador, de vez em quando, eu morei lá 7 anos. E você andava assim, em alguns bairros ali, perto dos jogos, você encontrava muito trabalho mesmo, sabe? É mesmo, cara? É, pensei que isso aí ficava só no... folclore? No folclore. Eu não sei se era por causa do jogo, mas se a gente encontrava algumas coisas... Agora, Vitória e Bahia vão se encontrar também no Campeonato Brasileiro, né? Agora... são 6 pontos garantidos aí já. Ah, vocês estão parecendo o Corinthians daí, né? Tudo fanfarrão. Fanfarrão nada. Você é mesmo fanfarrão, né? Tô aqui em São Paulo, virei Palmeiras, viu? Opa, então o cara é gente boa aqui em São Paulo, é verdão. Foi nos dois jogos aí da Libertadores, cara. Quase morri lá. Mas aquele jogo lá que o Vitória rebaixou o Palmeiras, você torceu pra quem? Naquele jogo lá, eu não morava em Salvador ainda. Não tinha torcido, não torcia pra ninguém ainda. Ah, falou. Duvido, João. É. Mas o Palmeiras foi campeão brasileiro em 93 em cima do Vitória. Em cima do Vitória, exatamente. É, tinha aquele maluquinho do Vitória lá que tinha os mullets lá. Qual que era o nome dele? Era, mano. Era o Paulo Roberto? Paulo Roberto, era isso? O time era bom, aquele time. Lembra? Do Vitória. Era Paulo Roberto, tinha o Alex. Talvez tenha o sido Alex um dos Alves, melhores times do Vitória. O Alex Alves jogava no Vitória, não jogava? Foi melhor, mas não era nesse time ainda, não. Jogou no Vitória, Alex. Então, Alves. Mas era nesse time. Mas não nesse time aí. Deixa eu ver aqui, eu não lembro o time do Vitória. Era, Alex, você lembra do Vitória daquela época? Aquele time do Vitória foi um dos melhores, cara. Qual time que você... De que ano que era? A final de 93, tinha Dilson, tinha Vapeta, tinha uma galera. Peraí, rebaixamento do Palmeiras, o primeiro foi que ano? Não, estou falando da final do Brasileiro. Estava falando da final do Brasileiro, o Palmeiras Vitória, em 90 e... Ah, aquele que tinha o Dida? É. Era o Dida. Então, o time do Vitória é muito Dida, bom, cara. Ô, Dodô, ainda tem ingresso aí pro jogo? Não tem, rapaz. Eu tinha um aqui e eu já descolei pro outro torcedor. Era o último. O Domênico parece coelho, velho. Como assim, mano? Essa é muito precipitado. Você já sai dando assim logo de cara, rapidinho, bagulho. Não. Pera. O rapaz que pediu. Ah, então, mas você tem que pegar e falar. Não, vou segurar, velho. Aquele elenco do Vitória, bagulho. Tinha o Roberto Cavalo, tinha o Alex Alves. Roberto Cavalo, eu falei? Não, o Alex Alves tava lá. Tinha o Roberto Cavalo, era aquele que tinha os mullets lá. Não tava o... Eu chamei lá, o que jogou no Palmeiras, no Corinthians, lá. Quem? Caramba, vai. Edilson. Não. Edilson não. Tava Edilson? Não, Edilson tava no Palmeiras, né? Tava no Palmeiras, né, Sombra, o Edilson? É. O Palmeiras? Mas o Edilson... Alex Alves. Então, mas acho que o Edilson veio do Vitória. O Edilson já estava no Palmeiras. Então, ele veio do Vitória de 92. Isso, exatamente. O Vampeta não? Não, o Vampeta, essa época, se eu não me engano, já estava fora do Brasil, hein? Ou tava no Fluminense? Tava não, pô. Ele tava, acho que ele jogava no Vitória em 93, viu? Não era o Vampeta, Sombra? Não, o Vampeta não jogava não. Ele tava no Fluminense já. Olha, a escalação daquele time. Era Dida, Rodrigo, João Marcelo, China e Renato. Gil Sergipano e Roberto Cavalo. Alex Alves, Paulo Isidoro, Piquete e Claudinho. Essa é a escalação do Vitória. Mas era um bom conjunto, era um bom time, viu? Bom time. É verdade. Ô, amigão... Um abraço pra você, tudo de bom. Eu vou mandar um abraço aí pra um amigo meu que trabalha comigo, Rodrigo Adolfo, cara. A gente fica lá zoando o dia todo lá imitando hoje, tá ok? Deve estar escutando vocês aí. Então tá bom. Obrigado, cara. Valeu. Um axé aí pra todo mundo, valeu. Valeu. Até mais, tchau. Colar na pipoca no carnaval ano que vem lá em Salvador, hein? Vai colar, mano? Vou colar, mano, mas vou na pipoca. Não fica esses bagulho de... Que pipoca, mano? Pipoca do mercado, do lado de fora, do lado de fora da corda. Eu não sou boy não, Paquito. O bagulho aqui é povão, mano. Fico pagando de abadazinho caro não, mano. Camarote. Que pipoca? Camarote. Pipoca do mercado. Meio do povo? Não, é o meio do povo ali. Você tem atrás do trio ali os abadás, que aí você compra pra ir atrás do trio que você quer. E do lado, assim, por exemplo, na calçada... tem uma corda que limita ali. Ah. Quem tá dentro do trio e quem tá fora. Ah. A pipoca é quem tá fora. Ah, você vai lá na pipoca? Eu vou na pipoca, velho. Porque na pipoca você não paga nada e ela pra muito. Você deve ser aquele cara que fica só lá no camarote, mano. Aonde, filha? Aonde? Pô, comer e beber um uísque que você bebe lá, né? Você acha que o mano alguma vez fez xixi na rua? Você tá louco. Imagina, velho. Ah, o Rudy foi pro carnaval lá, viu? Esse ano só que ele ficou mais na piroca mesmo. Não ficou nem na piroca. Pipoca! O Rudy foi com o cara que foi pro carnaval de Salvador e não pegou ninguém, cara. Ah, é. Ali até repórter fazendo matéria beija os caras. É? Você viu aquela cena? Tem uma cena da repórter beijando o moleque. Haroldo, valeu, cara. Boa noite. Obrigado. Falou, até pra vocês. Valeu, mano. Pra você também. Valeu. Esse foi o momento sem parar, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, né? Todos nós sabemos. Aquele esqueminha camarote do mano, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagina só entrar com pulseirinha VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita do conforto. Eu tenho uma dica pra você que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs. Sabe qual que é? Qual é a dica? É o Sem Parar. O Sem Parar agora funciona em um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima lá no site semparar.com.br e compre o seu. Acessa lá semparar.com.br. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Ô Sombra, oi. Acabei de ser informado aqui, o Silvio Braunac, que está nos Estados Unidos ouvindo a gente aqui. Opa! Grande Silvio. É, e falou que o Edilson, ele veio do Guarani, ele não veio do Vitória. É verdade. Veio do Guarani. Verdade. Olha aí. Ele é baiano, mas ele... É, ele é baiano, mas ele tava no Guarani jogando. Beleza. É isso. Ô Sombra, aí, deixa eu só fazer um agradecimento aqui também pra uma rapaziada aí. É, um tempo atrás eu tinha pedido aí pro pessoal da Eletropaulo me ajudar lá. Qual é? O sargento quem? O capitão quem? Não foi polícia dessa vez, não. Não, faz tempo que eu não dou uns BOzinho aí, que mano. Qual é? O meritíssimo? O que que é? Não, faz tempo que eu não dou uns BO aí desse daí. E aí, mano? Realmente é embaçado. Não, agradecer mesmo aí o pessoal aí, Sombra, o Ronaldo Vicentinho aí, o César Leite, o Fábio Assis, toda a rapaziada da Eletropaulo que me deu uma força pra eu resolver meu problema aí também. Boa, boa. E o filho aí também, o Kaique Costa aí, de 15 anos aí também, filhão aí do Ronaldo Vicentinho, tá bom? Boa, obrigado, mano. Gente, valeu. Aê, é isso aí, junto. Meu amigo. Estádio 97 é melhor do que o saque. Porra, funciona melhor. Não, né? Mas o pessoal. Todo mundo ouve nós. Obrigado, podia aí pro Ronaldão. Só, aí. Então, podia, já que tá resolvendo vários problemas. Podia... Resolver algum aí? Cadê o decreto do Alê? Daqui a pouco, né? Vai, é, tá. Podia ver se arrumava uma namorada aí, uma pra companheira quem? Pro Rudy, né? É, o Rudy tá mal, hein? Tá mal, ele tá levando tá fora mal. Até do Disque Namoro. E o Rudy, mas é treta, e o Rudy já falou que se não der certo até o meio do ano, ele vira, viu? Até o já diabo. Já vai virar aí, a... Até o... na boa. Não, até o diabo. Você vê que ele mano. Tá começando um gracejo aí, né? Tá. Ele vai virar saliente. já, hein? Até o diabo o quê? Até o diabo tá dando uns amassos no pão e o Rudy nada, né? Nada. Até agora. O Rudy não pega ninguém. Mas na boa, velho. É difícil também transar com o Rudy, que você vai dormir com a Aguinalda. Falando, Domênica, ele só fica Bolsonaro, velho. É verdade. Ele só fica imitando, mano, o tempo das mulheres não gosta. É, imagina ele transando, imitando alguém, imitando o Neto. E aquelas fotos que ele tira no elevador também, dá queimada, hein? Porra, se dá. Aqueles colãs que ele gosta. Ele pega mal, hein? Uma coisa ridícula. E ele tá se depilando. Nossa, mas parece uma bichona. Tá tirando camisinha com o peito, viu? Nossa, esse tá. Esse tá. Ô, mano. Diga. É, você tem um recado aí, né? Tenho. O que você queria falar? É, Sombra, vamos lá. O bagulho é o seguinte. Domênico, que dia é hoje? Ah, hoje é que sexta, dia é hoje? Sexta-feira. Eu acho que é o dia que o Sombra mais gosta. Hoje é meu sexta-feira dia. Sexta-feira é o dia do Sombra. Opa. É. Sabe por quê, Domênico Gato? Por quê, mano? Sexta-feira é dia de quarteirão. Aí sim, hein? Aê, meu amigo. Pega essa escalação aqui, ó. Boa, pão. Né? Vai. Uma fatia de queijo. Boa. Carne de 113 gramas. Boa. Outra fatia de queijo. Tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. Porra, é esse é o quarteirão escalado, velho. O quarteirão tá arrasando por apenas R$8, rapaziada. Se você quiser com batata e refri, por apenas R$19,90. Domingo é dia de crispy bacon também, tá bom? Boa. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã é dia do triplo cheeseburger. E agora, o momento mais esperado da sexta-feira. Opa! Que rufem os tambores. Agora, hein? Agora é hora. É a hora. Oi. O decreto de Alê Oliveira. Opa, Sombra, decreto especial para o ouvinte do Estádio 97. Primeiro, parabéns. Uma mensagem, tá? Ah. Nunca use um contatinho para esquecer seu ex-namorado ou sua ex-namorada. Use 2, 3, 4, 5. E hoje me chama de software e vem fazer um programa comigo. Eu não quero saber quem se afogou, só quero saber do boca a boca. Nessa sexta, pode me chamar de Chuck, porque eu vou furar uns corpinhos. Hoje, me chama de Gabigol, porque eu vou pegar até a sua irmã. Então vem com o bonde das galácticas das novelas das nove, com Isis Valverde, Paola de Oliveira, Juliana Paz, Maria Fernanda Cândido, eu e ele, a Zaya. Sensacional, essa cara. Foi boa, hein? Decreto tá Baleia, feroz, mata, né? Pau, cara, mata pau. Monstro, monstro. É, monstro, monstro, monstro. Só não tô feliz com isso aqui. Mais uma eliminação. Eliminação. Assim o Bambi não aguenta, não, não. O mito virou micão. E o time tomou no cueva. Ai, que gostosinho. Esperou o mês inteiro pra assistir o Tricolor contra um time peladeiro, panetone desabou. Trouxe um treinador caseiro, o Rogério é seu amor. Fez um curso no estrangeiro pra passar, ele colou. Mais uma eliminação. Estádio 97. Assim o Bambi não aguenta, não, não. O mito virou um é sensacional essa música, hein? Sensacional, ela merece ganhar um prêmio essa música. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, Sobrada, olha, que eu tô vendo, vai ter mais musiquinha assim, hein? Você que quer curtir as musiquinhas aí, vai nas mídias sociais da Energia 97. Só que daqui a pouco eu vou ter que repetir, porque os caras gostaram, bicho. É. Os rivais gostaram. Não, mas é, olha, Deus, já estão pedindo aqui, hein? É, imagino. Já estão pedindo, hein? Imagino. Ó, vamos falar agora do resort, né? Aí opa, sim. Ô, Léo, em junho, uma rádio vai fazer um resort com futebol, uma história boa, com videogame, com barragem de comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô, Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97. Vai eu, Barzanil, vai Ricardinho, vai Benicuzinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Ah, com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel, 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. Ah, o Dodô diz que a língua é forte, sim. Liga. 28964665, esse é o telefone pra você ligar, tá bom? Liga lá na Lotus Travel, faça já a sua reserva do resort do Estádio 97. Mais de 50% dos apartamentos já estão bloqueados, já estão reservados. Queremos encontrar você de 9 a 11 lá no Bourbon Spa Resort. É um fim de semana com toda a turma do Estádio 97. A galera, olha, nós vamos lá, meu. Você vai tomar o café da manhã? Vai estar um ano tomando o café da manhã. Boa. Né? Vai chegar lá na hora do almoço, tá o Alê com a Maluzinha, com a Dona Encrenca. Isso. Olá, eu sou Alê. né? Futebol Society. Society! Vai ter o desafio aqui Society. Também no estádio. No... Vai ter, no futebol de rua, com a equipe do Arrua agradece também, muito obrigado. Né? A gente vai ter um monte de atrações, tá? É. Torneio de futebol society, futebol de botão e futebol no videogame. Vai ter o Autorama da Slot Car Brasil, os jogos de cassino da Cassineira. São 48 horas de muito entretenimento. Você vai adorar, garanto pra você. É. E até amanhã, 1 hora da tarde, quem fechar o resort do estádio, ligando lá na Lotus Travel, eu já ganho um espumante de presente do Dodô. Louco, mas aí é muita mordomia. Aí, moral. Ah, bacana. Porra. Então ligue agora, tem o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 2896-4665. Ligue agora. E detalhe, viu? Você pode parcelar em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Lembrando que o resort vai acontecer aqui pertinho de São Paulo, a 45 quilômetros de São Paulo, no Bourbon, que é um dos melhores resorts de campo do país. É sensacional. Uma estrutura inigualável. Não tem igual. Ligue agora. E, ó, no apartamento com casal, você ainda pode levar 2 crianças até 12 anos e as crianças não pagam. E no pacote já está incluído café da manhã, almoço e jantar. E nos horários de refeição, as bebidas não alcoólicas também estão incluídas. Então ligue agora. 2896-4665. Esperamos todos vocês para passar esse fim de semana ao lado de toda a turma do Estádio 97, no resort do Estádio 97. Agradecer o apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou? Jogou. E também apoio do Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, com certeza, Sombra. Ó, para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. madrugãosuplementos.com.br. Legal, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Tá no ar? Tá pronto? Não, ainda não? Quem tá tentando contato com o pessoal que foi pra Barcelona. Basílio, O nosso produtor aqui, o Bá, também com o ouvinte que venceu a promoção para assistir esse fim de semana o GP da Catalunha, né? O que foi? O Gibinha? O que foi, não, Gibinha? A ligação fica caindo. Mas é importante destacar o belo trabalho que o Mota vem fazendo nessa tentativa de substituir o Bá, né? É mesmo? Você destaca um... Não, eu acho que ele vai fazendo, realizando um grande trabalho. Me lembra um pouco, é um pouco atrapalhado. Que nota você daria hoje? Me lembra um pouco aquele garoto daltônico brincando no cubo mágico. Tem um pouquinho de dificuldade. Ah, é isso que lembra? Tem um pouquinho de dificuldade. Mas de 0 a 10, Ale, quanto você daria? Eu dou o valor de pi, 3,14. 3,14, 15, 16. Oh, mas tá na cara que o telefone ia começar a cair. É, eu falei pro Bal, o Bar recarregou acho que R$5 aí o telefone. Eu falei, pô, né, DDI é treta, velho. Não vai dar, mano. Ele falou que ia fazer um gato lá, mas aí eu acho que não deu certo. Ai, ai, ai. Estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento do Extra. Começou a Extra Pink Friday de Dia das Mães, só ofertas arrasadoras. Aproveite o Estádio 97. O quê? Tá bom, de novo? Não. Mais uma eliminação. Assim o Bambi não aguenta, não, não. O mito virou micão e o time tomou no cueba. Ai, que gostosinho. Esperou o mês inteiro pra assistir o tricolor contra um time peladeiro. Panetone desabou. Trouxe um treinador caseiro. O Rogério é seu amor. Fez um curso no estrangeiro, pra passar ele colou. Mais uma eliminação. Estádio 97. Assim o Bambi não aguenta, não, não. O mito virou micão. Ah, Rogério. E o time tomou no cueva. Ai, que gostosinho. Mais uma eliminação. Não aguenta, não, não. O mito quer ter que ser profissional, né? É, rapaz, que coisa, hein? Olha, agradecer aí ao cantor, hein? Agradecer a produção do Bruno Bittencourt, do Leandro Davi, aí boa, o cantor, hein? Leandro... Bom, Leandro Davi, boa, hein, o Leandro Davi? Oi. Boa a sua entonação, tudo, né? Mas tá no ar? Ah, é, legal. Chegou, então, vamos então a Barcelona? Agora vai. Alô? Alô? Alô? Alô? Vamos ver se aqui nessa linha. Alô? Não foi possível. A ligação tá caindo mais que o Vasco, hein? Não, mas se você não prender a linha, não vai. Não tá indo. Infelizmente, não foi possível fazer contato com Barcelona. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 vai trazer mais ouvintes agora no 3284-7090. Agora vamos por ouvinte, não vou ficar insistindo com coisa que não dá certo. É, rádio é agilidade, não deu certo, não deu. Tchau, vamos pro ouvinte, é isso aí. Toca, Asdrubal! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Essa música é espetacular, alô? Só que ele não veio dar pra mim. Alô? Alô? É, não. Alô? Eu acho que não tá legal. A híbrida aí deu um piripaque nela. Chega sexta-feira essa hora, você quer ir embora mais cedo. Viu, Valeria? A híbrida quer, ó, dá um rolê. É o famoso... Ela quer dar um rolê. Minhasher, ela mete um minhasher. Dá um rolezinho, entendeu? Mete um descubra e vai pro choque, né? Maiorra, ela tá afim de querer, né? Ah, vamos ver se vai. Alô? Alô? Alô? Aí foi. Quem é? É o Janderson falando. Eugênio? Não, meu amigo, Janderson. Janderson. É nóis. Janderson. Janderson do quê, hein? Você vai cantar o quê, Janderson? Você vai cantar o quê, Janderson? Janderson Prado? Isso. Só isso? Só isso. Quantos anos você tem, Janderson? Abaixa um pouquinho o volume aí do rádio, hein? 3.9. E o bairro qual que é? Jardim São Carlos. São Carlos. E o time que você torce? Palestra. Nós! Verdão! É Verdão! Por hoje o São Paulino nem pra reclamar. É, mas ficar tão chateado. Fiquei sozinho aqui. Nada. Que desgraça. Oh, empatou com o Santos hoje, né? Empatamos com o Santos. Ô, meu velho. Diga. Estrearemos agora, domingo, 4 da tarde, Vasco da Gama. E a estreia do Cuca também, hein? Da volta do Cuca, né? Volta do Cuca, reestreia, né, vamos dizer assim. E aí, o que você tá achando? Conta pra nós aí. Cara, eu acho que vai dar liga de novo. O Cuca já sabe como é que funciona a casa. É um técnico que tem um pulso firme. Acredito que vai dar tudo certo agora pra nós. Tomara, né? Tomara que a gente comece aí com o pé direito no brasileiro aí. E vambora, vamos buscar mais um campeonato aí. Ô, né? Janderson, o Dodô tava aqui morrendo de medo do Luiz Fabiano. Você também tem medo do Fabuloso, não? Fabuloso. Ele joga? Ele já foi um bom jogador. Ele tá fim de carreira, né? Não dá mais, né? Não, o Luiz Fabiano já foi. O problema do Vasco, assim, o jogador que talvez traga um respeito pro Brasil é o Nenê, né? Nenê é bom. Mas tem aquele tá cabeludinho bom, lá também, não, lá. Não, o Nenê é bom. Douglas é muito bom. Esse moleque deita também. Se moscar com ele, o moleque vai jantar os seis, hein? Ah. É, se vacilar, assim, ó, guarda, né? É, esse moleque aí chama atenção também, que é um cara que tem uma cabeleira lá, parece o Fellaini, velho. Mas tá mal, moleque, né, mano? O moleque é bom jogador, mano. Tava mal, pelo menos, né? Mas também tá um tempão sem jogar, né? Tá meio igual o São Paulo, né, o Vasco? Tá um tempão sem jogar. Né? É, mas cuidado, velho. É o tipo de jogo, Domênico. Se você não vencer agora, faz falta no final. Ah, é, faz, porque é o jogo de casa, né? É. Tem que começar bem com o pé direito aí pra poder. E também outra, acho que quarta-feira o Palmeiras pega o Inter, né? Não é isso? Já quarta, ou Ale? Deixa eu ver aqui na Copa no seu, do Brasil. Vê se no seu não é brasileiro. Aí. Copa do Brasil, né? Acho que já pega depois o Inter pelas oitavas da Copa do Brasil, não é? Ô, Gel, só pra falar, já chegamos mais longe que o Ibis aqui de Itaquera, né? É dia 17 de maio. Não conheço esse time. Ibis de Itaquera. Não conheço esse time aí, o palhaço. Ah, juiz, palhaço. Palhaço com ele não convite, falou. Não. Ah, palhaço não. Palhaço com convite, não. Segue o jogo. Segue o jogo, sem falatório. Seu ouvinte é sensacional. A gente vai falar do nosso freguês. O pessoal fica bravo com a gente. É verdade. Não sei, tá falando de quem? Quarta-feira, dia 17 de maio, 15 para as 10, no Allianz Parque, Palmeiras e Inter. É quarta, né? É. Então, Copa do Brasil, né? Isso. Já pega a Copa do Brasil aí contra o Internacional. Já tem que fazer... Aonde é? No Allianz. Ah, então tá, dois jogos aí, que tem aí tudo pra gente poder ganhar dois jogos aí, hein? Né? Primeiro o Vasco, depois o Inter, duas competições diferentes, dois jogos em casa... E o Palmeiras tem tudo aí pra poder buscar os seus títulos, tem um elenco, né? Tem um elenco disponível aí pro Cuca. Vamos ver o que o Cuca vai fazer aí com esse elenco aí. Vamos ver qual que vai ser a escalação. Eu me lembro muito bem quando o Cuca tava treinando o Palmeiras no ano passado. Cada time, cada adversário que chegava, ele escalava de uma forma diferente, né? Isso é a característica do Cuca, né? Jogo em casa e jogo fora. É, ele tem essa característica de mudar um pouco aqui, um pouco ali. Não mudava tanto, mas mudava. Uma peça ou outra... um esquema dele. Vamos ver se vai continuar dessa mesma forma aí, né? Esperamos que sim. Não é verdade? Eu acredito que vai, né? Também acredito. E a gente espera também que alguns jogadores, alguns que ainda chegaram e não jogaram, comecem a jogar bola, né? O caso do Borja, né? Já mesmo o Dudu, o Tietê, podem jogar mais. O Dudu que caiu de produção, o Tietê, né, Ale? Caiu de produção absurdamente, né? E a gente espera que com o Cuca, por exemplo... O Cuca vai juntar mais o time, né? O time vai jogar mais compacto. Eu acredito que o Borja vai ter mais um ponto de chance. Ele jogando lá na frente, sozinho, com um centroavante e só bicão lá pro cara, fica difícil pra ele fazer alguma coisa, né? Parece que tá chegando também mais um reforço aí do Curitiba, né? Juninho. Parece que já tá tudo certo, viu, Ale? Pelo que eu vi aqui. É, o Juninho. Tá tudo certo pro Juninho. Juninho que já foi zagueiro aí, aliás, é zagueiro, né, no Curitiba, mas também jogou e parece que tá bem atuando na lateral esquerda. Será que o Palmeiras vai achar um lateral esquerdo aí? Porque o problema do Palmeiras também está sendo um pouco a lateral esquerda e a lateral direita, que não tem substituto, né? Você quer discutir o que é problema? Lateral direito lá, o Jean foi embora, ficou... Fabiano. O Fabiano. Mas não tem a mesma qualidade, apesar de fazer os gols sempre necessários para nós na hora certa. Verdade, né? E o Palmeiras na lateral esquerda, tá complicado. É, pode ser que seja aí uma solução, né? Vamos ver, né, Ale? Eu não lembro desse rapaz jogando pela lateral esquerda. Acho que é mais... Eu lembro um pouco dele jogando ano passado, mas também o time do Curitiba era ruim demais, né? O time do Curitiba quase caiu pra segunda divisão, aí se salvou nas últimas rodadas. Então não dá pra você tirar como base, né, esse jogador aí, né? É, mas ele fez um bom campeonato do Paraná. O Curitiba foi campeão em cima do Atlético Paranaense, né? Vencendo o primeiro jogo na Arena da Baixada. Por 3-0. 3-0, depois empatou, né? É, eu acho que ele vem mais pra ser zagueiro, viu, Dudu? Porque é o que acontece. O Mina tá sendo convocado sempre. O Dracena não aguenta jogar direto, né? E aí ficaria... O Vitor Hugo vai embora. E eu acho que ele ficaria ali à disposição pra fazer a dupla de zagueiros, eventualmente, mesmo, com o Luan. Mesmo porque também, né, Ale? O Luan, que vem do Vasco, ele só vai estar realmente apto a jogar, segundo algumas informações, daqui 2 meses. É. E o campeonato é longo, tem Libertadores, você tem aí a Copa do Brasil, então tem que ter jogador já disponível, né? O Palmeiras poder sem já dúvida. Jogar. É, eu acho que a diretoria tá fazendo um bom trabalho, né? Pensando em elenco para disputar os campeonatos que vão vir ainda, né? É, o Palmeiras tem ainda mais 3 competições, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil a ser disputada. 3 competições grandes, né? Competições grandes, né? O foco, ainda concordo com o Mano, o foco do Palmeiras é Libertadores. Sim. E o segundo plano seria o Campeonato Brasileiro, Mano. Mas acho que o foco ainda é Libertadores. Como ela é mais espaçada, dá até pra você... Antigamente não dava, né, Mano, pra você conseguir colocar o mesmo time nas duas competições, mesmo porque um era quarto, outro já era domingo ou sábado. Então não dá. Mas agora é mais espaçado, talvez até você consiga jogar com um time forte nas duas competições, né? Uhum. Né? Não é o caso desse ano, mudou tudo, então pode ser que o Palmeiras até consiga. A sequência do Palmeiras agora estreia contra o Vasco, como disse o Dodô, joga pela Copa do Brasil na quarta-feira em casa também contra o Inter. Aí vai lá para a Arena Condá enfrentar a Chapecoense. Sábado ou domingo? No dia 20, é sábado. Sábado. E aí, no meio da outra semana, dia 24... Tucumã. Contra o Tucumã. Certo. Por falar no Tucumã, meus amigões, eu queria ver se eu podia participar aí, pra ver se eu consigo levar o meu filho no estádio dos nossos Palmeiras. É, mas infelizmente meus ingressos, minha cota acabou hoje, viu, velho? Quê. Ó, isso chama-se castigo divino. Ligar. É, mas eu não tenho culpa, velho. Ó. A minha cota geralmente é pro primeiro que ligar. Eu falo sempre aqui. Deus agora te jogou pro alto e deu uma sacada. E fez igual o Marcelo Negrão na Olimpíada, né? Isso. Se a gente tivesse aqui, a gente descolaria aí. Mas infelizmente não tem. Mas a gente tem uma cota, hoje foi um par de ingressos. Nossa, Deus agora fez com você o que o Tandy fazia com a bola, velho. Com a Mikasa, lembra a Mikasa? A Mikasa, é verdade. Ó, amigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência, continue sempre com o estádio, tá bom? Não, obrigado vocês aí, o programa de vocês é show. Tô começando a escutar faz pouco tempo, mas boa. É entrar no carro. Obrigado, velho. A 97 já tá ligada. Boa, garoto, é isso aí. Então valeu, cara, obrigado, viu? Obrigado aí, viu? Valeu, obrigado vocês aí, bom término. Tá bom, um abraço, obrigado. Abraço, valeu. Agradecemos aí. Mais. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos falar de Nissan? Olha só, amigo, leve agora para sua casa o grande vencedor das ruas. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos. O melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, conversões a partir de R$ 84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Legal, e tem mensagens aqui chegando através do nosso WhatsApp. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. E também da Nissan, é claro. Faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. Tem mensagem aqui no WhatsApp. Aí, pessoal do estádio, aqui é o Samir de Taquaritinga, interior de São Paulo. Acompanho vocês desde o primeiro programa até hoje. Sou São Paulino e eu acho que não falta vontade no time, nos jogadores. E sim, eu acho que está faltando um pouco mais de organização tática. Será que o Rogério está meio perdido? Um abraço. Será? Concordo com você. Será? Metade. Olha, eu concordo. Mas será? Não sei. Eu concordo em metade com ele. Que assim, os jogadores não têm culpa, os jogadores estão dando o máximo. Será? A outra metade é que eu não concordo, é que pra mim eu tenho certeza. Ele ainda pergunta se será. Né? Aí a gente discorda um pouco. Não dá, hein? Não sei. Tá mais perdido que Adão no Dia das Mães, você é louco. Vai lá, mensagem. Salve, rapaziada do Estádio 97, firmeza. Não sei se chegaram a ler a notícia aí que a FIFA tá querendo acabar com o Mundial Interclubes da forma que é hoje e colocar mais times. Ou seja, vai ser os campeões dos continentes, não vai ter país sede, mas em compensação vai participar aí o campeão da Sul-Americana e o campeão aí da Liga Europa. O que vocês pensam disso aí? Que é John Dennis, Jardim Pereira. Um abraço. Ah, legal, cara. Vai ter um negócio? Puta, okay. De confusão, velho. Ah, mais time. A FIFA quer enfiar mais time em todo lugar, eles, né? Eles querem enfiar time. É, na Copa do Mundo, no Mundial. O problema, Sombra, é que você começa a fazer do torneio uma carne de vaca, cara. É isso que os caras querem. É uma situação aí que, dependendo do torneio, você tem que elitizar mesmo. Você não pode abrir para muitos times, porque senão aí o bagulho vira carne de pescoço. Mas aí tem o seguinte problema. Acho que esse negócio de time convidado local, eu acho isso estranho. Eu não acho legal como time convidado. Mas time convidado, sobra... eu não acho legal. Mas sabe por quê? A FIFA faz isso justamente para valorizar convidado, o campeonato. Porque, por exemplo, se você vai para o Marrocos, tudo bem, os jogos do Real Madrid vai encher, Bayern vai encher. Mas você pega um time sul-americano, muitas vezes, se o time sul-americano não levar a torcida, não tem apelo. É, se você pegar os mundiais aí, quando foram no Japão, eu tive a oportunidade de assistir o primeiro jogo do Corinthians, que foi contra o Al-Ahli, e no mesmo estádio tava tendo o jogo lá do time japonês, era o Sanfresh. O bagulho tava cheio, mas tava cheio. Os times de grande expressão mundial. Eu lembro desse jogo, mano, Sanfresh 2, Tang 3 e 50. Quase isso, né? Vamos lá, mais mensagens aqui. Cara, parece que é brincadeira. Ah, mas... não, você não, Benjamin, agora não. Fala, rapaziada do estádio. Lucas Moreno, aqui de São Paulo, Pinheiros. Mano, recebi uma mensagem aqui agora, cara, de um amigo meu mandando um print de uma tela aqui, eu não vi o site exatamente, falando que a Inter de Milão vai oferecer um empréstimo do Gabigol pro Corinthians em troca do Arana. Nossa. Vai pagar uma grana e ainda emprestar o Gabigol. Tá sabendo de alguma coisa? Um abraço aí pra todos. Olha aí, então, o cara, mano tá sabendo sim, hein? Não, a situação é a seguinte, Sombra, existe sim a possibilidade do Arana jogar no futebol europeu agora, já nessa janela de transferências aí do meio do ano. E um dos mercados aí que o Arana está sendo sondado é a Itália e o time é o Inter. Sim. Mas existe a possibilidade de Inglaterra e de França também. Não sei, Sombra, até que ponto que aconteceria isso. Para o Corinthians seria ideal. Seria muito bom não perder o Arana, mas se você consegue trazer um Gabigol, seria uma situação aí bacana. Mas eu duvido que isso aconteça, porque o próprio empresário dele, o Wagner Ribeiro, Sombra, numa oportunidade que eu tive de conversar com ele a respeito dessa situação... O Wagner disse que a opção do jogador era permanecer na Europa. Inclusive, teve até aquela parada lá, vai pro Las Palmas, não vai pro Las Palmas. Aí pegou e falou, não. Falou, a gente vai esperar. Falou, eu fui lá, conversei com o treinador e ele me garantiu que o Gabriel teria novas oportunidades de jogar. Entendi. Vamos ver, né? É que pro jogador, Sombra, é complicado, né, mano? Até, inclusive, cogitaram a possibilidade aí do Jorge, lateral esquerdo do Flamengo, vir por empréstimo pro Palmeiras. Mas o cara mal acabou de ir, velho. Tá jogando lá na França, lá mal acabou de ir. Você acha que o cara vai voltar agora? É improvável. E olha, uma informação muito importante em relação ao São Paulo, algo que talvez não sei se as pessoas já aguardavam por isso, depois do dia de ontem, né? Importante. O Neilton parece que tá consultando a situação dele no Cruzeiro pra ver se ele pode ir pro Botafogo. Cara, é complicado, né? Porque aí o São Paulo estaria perdendo um leão de treino, praticamente o seu melhor falso 10, né? Eu, sinceramente, depois, ó, já foi mal ontem, o São Paulo tá fora. Sem Neilton, juro, melhor nem participar do Brasileiro. Ele é... Tá mais... sendo irônico agora, hein? Ele não, se não tiver Neilton, não. Agora... Ele é o falso falso. Coitado do menino. Será? Né? Ele é mais falso do que declaração de ex-presidente, pra você ter uma ideia. Não sei, não vi, quem sabe morreu. Será? Ai, ai, ai. Ah, ai, quem ai, nunca, ai. Vai? Quem a dona Encrenca, né? Por exemplo... É. Ela tem esse costume, ela de vez em quando ela compra uma blusinha, um sapato, uma joia, e não fala nada. Outro dia ela comprou um triplex no Guarujá, mas eu não tinha percebido. Você não tinha nem percebido não, isso, né? Quando eu vi... Estádio 97, oferecimento de Bozano, mano. Opa, isso aí, Sombra, sexta-feira, todo mundo passando a espada no esmeril, que hoje tem, hein? E se tem que tá cheiroso, hein, velho? Tem que tá cheiroso. Imagina, você vai sair com a gatinha aí fedendo, velho. Nossa, é louco, mano. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, você não vai ter aquela pizza nojenta ligando teu cotovelo até teu umbigo. Sabe, aquela gotinha de suor caindo na perna da moça no busão, velho. Nossa senhora, é mó nojo, mano. Ixi. Ou parece que a estalactite, sabe, nas cavernas, assim, que você olha pra cima, assim, tem aquele bagulho assim, você vê aquela gotinha, fala, cai na minha testa, mano. Nossa senhora. O Augusto que sai pra correr de vez em quando, ele corre lá do Ibirapuera, acho que vai até o Grajaú correndo. Velho, o maluco tem que estar protegido, senão imagina a asa que o maluco volta. Meu Deus, louco, e aquele judia da noiva dele agora, a Neide. Nossa senhora. Neide Augustão, zoóloga. Use esse desodorante Bozano Extreme que você passa de ano, tá bom? Ó, galera, ligou aqui no estádio 97 dizendo a frase cabalística. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Isso aqui é como se fosse um mantra, vai te dar sorte, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ó, pronto, se você disser, você ganha. Tá vendo como é um mantra? Você vai levar pra casa a ler... O Alexandre? Opa! Alexandre, ó, onde? O Ale ficou até o final, mano. O Falei pra você. Uma vez que eu sabia. Alexandre, se você disser essa frase, só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão, você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano! Jeito de garoto! Cuidado de homem! Ah, mas vamos. Você ficou me devendo um Bozano, aquele lá que eu te pedi pro Mota fazer gargarejo, hein? Tem mais duas mensagens rapidinhas aqui, ó. Fala, galera do estádio. Aqui é o Bruno Rodrigues de Guarulhos e eu queria fazer uma pergunta pro RG. Ô, RG, qual jogador do Palmeiras você gostaria que fosse titular na equipe do Santos? E o Dodô vai reclamar e vai falar alguma coisa, vai querer dar pitaco. E eu gostaria de que o Dodô também dissesse qual jogador do Santos seria titular na equipe do Palmeiras hoje. Dali Santos. Como o RG não veio? Não vem, o RG diria muitos. É, mas o Domenico, qual jogador do Santos você gostaria no Palmeiras? Zeca. Nenhum. Zeca? Não, nem Zeca. Tá bom, Zeca. Só. Zeca seria. Agora, o... Só. O RG quem? Tá... Não, aqui Lucas Lima. O RG tá que nem cobra de laboratório agora. Né? Cobra de laboratório? É, por fala quê? Mal de nós toda hora, você acha que vai vingar no Verdão? Por quê, Ale? Tá curtido no álcool já, essa altura. Ah, já é. Tá vermelho. Mensagem. Olá, galera. Aqui é o Wagner de Itaquera. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? É, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Mano. Ô, Mano. Sim. Me ajuda aí, cara. Pra que serve a meia-lua da grande área e a pequena área? Porque eu quero saber e não consigo, cara. Eu não acho a resposta pra essa pergunta. Valeu, obrigado, hein? Pra que serve a meia-lua e o grande círculo? É uma referência até pra, pra pegar o pênalti lá, não é, Ale? Pra que serve arbitragem, a meia-lua? Né? Meia-lua pra, é por causa do pênalti. Né? Tem, é, a meia-lua é, isso, é uma referência ao pênalti. Nenhum jogador pode entrar naquela meia-lua que ele vai bater. A meia-lua, ela é um pedaço da circunferência que você traça a distância. Então, por exemplo, a ponta da meia-lua até o pênalti é a mesma distância da marca do pênalti até a linha do gol. Aí, ó. É como se você pegasse um compasso na marca do pênalti, vê a distância. Não, tudo bem, a distância. E traça. Mas ele quer saber pra que serve. Serve pra demarcar uma área onde os jogadores não podem estar. Isso, na hora que ele vai bater na o hora que o time adversário. Isso. O adversário ou o seu próprio time vai cobrar. Apenas o cobrador da penalidade. Ele que pode ficar ali. Mas a pequena área é uma área que antigamente tinha aquela lenda. O goleiro dentro da pequena área é intocável. É, tinha mas uma não lenda. Tem, mas não tem isso na eu regra. Não sei, eu não sei o porquê exatamente existe a pequena área, mas antigamente não. Na, óbvio e o grande existe. Círculo é apenas uma marcação os jogadores que não entrarem, delimita né? O espaço que os jogadores pô, mano, têm mas... que obedecer quando o outro time vai dar a saída de não, bola. O que eu sabia. Mas sei... a pequena área. Não. Não serve pra nada, é isso, então? A chegamos à conclusão aqui? É, delimita a cobrança do tiro de meta. Não, mas fora isso. Ah, é. Tá bom. Sim. O que eu sei é que a... O você grande bater naquela risca, né? O grande círculo tem como referência a cintura do Mota. É o que eles usam pra fazer aquela volta lá. É outra coisa também. Ah, juiz! É a rosca, é a rosca, não, a rosca. A rosca dele. Rosca. Gente, a rosca do Mota é do tamanho do grande círculo. Na frente, isso. É, teu pai que experimentou. Ah, e olha, e depois com essa rosca trabalha só com fricô, hein? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Boa! Freeco! Estádio 97 vai chegando ao final, mais uma vez, né? Sexta-feira. Bom fim de semana pra todo mundo. Camiseta. Diga, Domênico. Camiseta Estádio 97 saiu pra Douglas do Santos Silva. Douglas! 3 dias úteis. Ô, Sombra. Deixa eu agradecer aqui meus amigos Rogério e Ricardo Cocetrone. Acho que é assim que se pronuncia o nome deles aí. Cocetrone. Cocetrone, tá bom. Valeu, galera. Brigadão aí. Valeu pela força aí. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Estádio 97 nós. Volta na segunda. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E Extra, começou Extra Pink Friday de Dia das Mães. Só ofertas arrasadoras. Aproveite, o estádio volta na segunda-feira às 17h30. Fica aí na Energia 97, programação muito legal, House Music de primeira, tá bom? Valeu, tá bom. Tchau. Valeu. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Overnight. Sexta, 19 de maio. A Overnight traz um grande show pra você. Maurício Gasperini. Maurício Gasperini. Nova turnê de Maurício Gasperini, tocando todos os grandes sucessos do Rádio Táxi. Overnight. Um amor de verão, um sol particular. 19 de maio, na Overnight, Maurício Gasperini. Não perca o primeiro lote promocional à venda no site aloingressos.com.br. Informações e reservas pelo WhatsApp 95155-0702. Maurício Gasperini. Overnight. Olá, eu sou o Aladim do PR de Mariporã. O PR sabe que a política brasileira está completamente desconexa do nosso povo. As cidades de Mariporã, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Guarulhos e região só vão conseguir um desenvolvimento melhor se existir uma conexão com a Assembleia de São Paulo e o Congresso Nacional. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Aplicativo Energia 97 FM. Para iOS e Android. Eu quero! Baixe já! Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vocês vão ouvir agora Paulo Scaff, presidente do Senai. Gente, sem dúvida o maior problema hoje é o desemprego, mas isso vai passar. O Brasil é maior que qualquer crise e o PMDB está trabalhando. Aproveite seu tempo livre para se preparar melhor. Te aconselho a fazer cursos técnicos, assim você poderá arrumar mais rapidamente um bom emprego ou até montar o seu próprio negócio. Boa sorte. PMDB. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. Antônio Carlos Rodrigues, presidente nacional do Partido da República. A grande missão do Partido da República é manter a conexão da política com as pessoas. Quando existe a conexão do poder público com a população, as questões ficam mais visíveis, os mandatos são mais transparentes e a política fica mais eficiente. O PR sabe que a política está distante do povo brasileiro e nós temos a missão de reconectar o Brasil. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Sexta, sua balada é no San Diego Bar, Neon Party, no projeto Deck and Friends. Na pista, os DJs Marcelo Leme, Flávio Ferreira e Ronaldinho, da Energia 97. Neon Party, no projeto Deck and Friends. É sexta, no San Diego Bar. Listas 94786-1274. San Diego Bar, Rua Henrique Fausto Lancelotti, 6183, Campo Belo. Promoção Energia 97. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/energia97fm. Demais! A gente fala agora com o líder do PMDB na Câmara Federal. Baleia Rossi, como o Brasil sai desta crise? Não dá pra esperar. Por isso, aprovamos a liberação do FGTS. Dinheiro que já tá indo pra conta do trabalhador. Tem gente que finalmente concluiu aquela obra em casa, se livrou de dívidas e até comprou um carro. Também acabamos com o imposto sindical obrigatório. Agora você escolhe se paga ou não. Mais dinheiro no seu bolso e mais emprego pro trabalhador. É o PMDB trabalhando por você. A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você 10 Electro Hits. Uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs. A nova do Jonas Blue. Jonas Blue. DJ Snake. The Mac. E mais. Alesso, Marcelo Sick, Make You Sweat, FaZe e Afrojack. Dance Electro Hits by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Electro Hits. Maybe we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. A energia que te move. Agora na energia. Night Session. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você. Boa sexta-feira. Ela chegou, né? Sexta-feira tá aqui, enfim. Bom, e o Night Sessions começa com ele, DJ Anderson Tomé. Will Downson, Missing You. Night Sessions. I'm missing you.

step in the same direction. You're feeling the same groove at the same time. Bringing it all to the soul. The soul, baby. Through the breeze. I know what it is to be black and walk through the fire. I understood that.